Sérgio Malandro ou Bussunda, É, cara? cara, Caralho, travou tudo. é Fala novamente de é um novo, fala duelo de novo, difícil fala de para novo. mim, porque eu Já da FIFA tá, falou. tô falando. Tô falando, tô falando. Tô falando. Fala de novo. Que está começando finalmente o podcast de Tanguinha. Olha só, a gente desculpa pelo programa passado, a gente enrolou vocês 38 e meio. Foi uma vergonha, mas finalmente o programa está no ar. Nosso querido troféu Ronald Golias. Ronald Golias. Mestre. Pra conduzir esse programa especialíssimo da Tanguinha Corp, tô eu aqui mais uma vez, forjando felicidade, o Pluff! Ok, ok! E comigo hoje, o Bode! É, rapaz, acho que o grande comediante brasileiro, Carlos Alberto de Nóbrega, deveria estar nessa lista, coitado. Ele é um cara, ele é um mecena do humor, ele banca, ele mantém a praça nossa, isso é um programa lendário. Carlos Alberto! Fica lendo o jornalzinho dele, fica pegando a figurante, porra. Carlos Alberto é o vivo. Cara, esse programa é de comediante, cara. Não é de suporte. Carlos Alberto! Alma penada! Ele ri de tudo, cara. É assim mesmo. Ô, povo, como aquele gato Félix imitando o Carlos Alberto. Bolsa mágica! E o Napa imitando o Carlos Alberto. Puta que... Tá bom, e comigo e com o Bode, o rei das imitações, o Pombo! Eu tinha outra ideia pra abertura, mas deixa o Carlos Alberto mesmo, porque ele é muito melhor do que eu. Cara. Carlos Alberto! Ai, comigo e com o Pombo, o Jardelícia! Cara, nenhum comediante pra mim nunca irá superar um peido e um arroto, cara. É a piada mais engraçada que eu já vi. Meu Deus, Jardel, você é um comediante de baixo nível, cara. Caralho, o Pombo passava todas as piadas nesse podcast. Cara, sério, esse programa tem a Dani e o Jardel, as melhores risadas do programa. Assim. Tudo é bom, deixa eles rindo. Pera aí, gente, vamos terminar a abertura aqui. Ah, e hoje, nosso quinto integrante... A Dani... Fala, mulher! Vai. Agora eu fui pegar o abacaxi. Ok. Ela foi pegar o abacaxi e já volta, galera. Assim como nós. Eu aqui, velho, querendo pau! Eu não consigo dar cut. Caralho, velho, eu tô até suando aqui, velho. Isso superou qualquer tipo de sequência de risada. Deu abertura em todo o tempo. Só tão pessoas rindo, cara. Galera, mural de recados, muito rápido, porque esse programa tá bom pra caralho. Então, sem atrapalhar muito, pra você que quer curtir a Tanguinha Corp e não sabe aonde, pode ser no Facebook ou no Twitter. E como faz, facebook.com/tanguinhacorp, twitter.com/tanguinhacorp. Quem entrar em contato com a gente, mande e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. E nosso feed, Pombo? Nosso feed, moleque, é feed, né? Quebra o ritmo tudo, cara, quebra o ritmo tudo. É o feed, moleque, o feed é muito maneiro. Feedback ou o quê? Ok, você que quer baixar o podcast automaticamente no seu iTunes e não sabe como, só ir no site, clicar lá na direita, no alto, a nota musical do iTunes, plá, clicou, deu ok, assinou, baixou, legal, ouviu. E ó, Pombo, o que que os otários têm que fazer? Pombo, otários não. O que os ouvintes têm que fazer? Que isso, cara? Bom, se você é um otário, você vai à merda. Mas se você é um ouvinte, que é um cara muito legal e não é isso que o Flávio tá falando, você tem que espalhar a mensagem da Tanguinha Corp, moleque. A mensagem divina da Tanguinha que roda em volta desse planeta pra todos os seus amiguinhos, moleque. Todo mundo tem que saber o que é o Tanguinha Corp. Todo mundo tem que ouvir a risada do Carlos Alberto de Nóbrega. Como é que é? Você fica com medo. Usado do Carlos Alberto de Nóbrega, Tanguinha Corp, episódio 9, terminando em 9, vai ter troféu sempre. Ouçam e divirtam-se pra caralho, entendeu? E não ouve esse pluff não que fica esculachando vocês aí, esse merda. Não, foi sem querer que saia a palavra, eu ia falar outra coisa. É isso aí, vai tomar no cu. Bem no meio do olho do seu cu. Começando esse programa especial, e pra quem não se lembra, todo programa finalizado em número 9 da Tanguinha Corp, ou seja, a cada 10, nós fazemos uma edição especial chamada Troféu Alguma Coisa. Que bizarro, todo terminado em 9 a cada 10. Verdade, olha só, já fazendo contas aí. Mais 7, 2... Esse troféu consiste em uma competição do sistema de mata-mata, onde 16 competidores vão degladiar-se para nós escolhermos quem é o maior comediante de todos os tempos. E o nome desse troféu é Ronald Golias, porque ele é o maior comediante de todos os tempos. Voila! Voila! A gente vai escolher o maior de todos os tempos, e ele já é o maior de todos os tempos. Não, a gente vai escolher o melhor de todos os tempos depois do Golias. Ah, então é isso que o Clóvis falou. Exatamente. Tá, ele é o Clóvis Bornai. Ele já não passa por outro troféu dos mestres? Ele ganhou o troféu, o personagem dele, o mestre Walla, ganhou o troféu. Troféu de melhor mestre. Caralho, esse cara é um mito, brother. O Golias é um mito, mano. Então tá bom. Então, sem mais delongas, vamos começar o primeiro round? Sim. Por favor. Então, já é delícia? Por que eu, pô? Só porque eu falei que não conheço a porra do personagem, né? Eu só quero que você anuncie o nome dos personagens. Não precisa conhecer, só falar o nome, cara. Ah, beleza. Eu tenho que falar aquele versus? Ou só posso tem falar que falar normal? Versus. Ah, pode falar beleza. Contra também. Então, round 1, Mion versus César Povilho. Só pra saber, ambos fazem piada. Isso, é verdade. Eu sou comediante. Fazem comédia. Na teoria, né, velho? Marcos Mion, pra quem não sabe, é aquele eterno do MTV, que fazia o pior clipe do mundo, depois fez a descarga. Depois não fez mais nada. É, depois fez a Legenda Aeros, mas enfim, não a quero nada. A é o grande projeto dele. E César Povilho é a revelação do Pânico, o ídolo de Gabriel Moraes de Brito III. Fred Mercury Prateado, César Polvilho, enfim, é o faz tudo do pão. Melhor do mundo. É, isso aí. E, cara, vocês chegaram a ver os últimos programas dele na MTV, do Mion? Que ele ficava. Ele fica. Ele, eu não lembro se era o Descarga que ele tava. Eu sei que ele já ficava meio deprimido, assim. Não, é, galera, eu vou sair, vou começar um novo projeto aí, um negócio, entendeu? Uma carreira nova aí, tô com um projeto bacana. Aí... É o Mion ou é o Alexandre Frota, cara? Demais! Puxar uma parada aí, tá ligado? Esse negócio. era o Mion, cara, mas eu não sei imitar o Mion. Ah, como, cara, sabe imitar o Mion, cara? Pô, não sei não, moleque. Se você quiser que eu imite o Mion imitando o Carlos Alberto, eu consigo. Não, deixa pra lá. Mas é o seguinte, o Mion, cara, ele. Eu não sei se quem tinha aquelas sacadas nos piores clipes do mundo era ele ou era a produção, cara. Mas que eu achava aquilo muito bom, entendeu? Mas aquilo, pra mim, não configura um comediante. Comediante é o cara que te faz rir, que faz piada, que entendeu? Que tem graça por si só e não fica botando uma coisa engraçada passando e ele recebe os louros, tá ligado? César Povilho, não. César Povilho é um cara que ele por si só faz você rir, cara. Ele chega na sua frente, faz biquinho e pergunta: tá com o bigode suado? Tá com o bigode suado? E você começa a rir, cara. entendeu? Ele tem a essência do humor, cara. Além de ser um profissional, né? Profissional? Profissional do teatro. César Povilho é um estudante de teatro, pô. Bailarino. É verdade? É sério isso? É sério. Ele é um ator com formação clássica pica. Caramba. É. Tá vendo? Tão, tão foda que tá perguntando se o bigode da galera tá suado, né? Ah, mas... Papai fugiu? Então, Pluff, você vota? Então é o seguinte, vou começar votando. Meu voto vai para César Povilho, que é o comediante na essência. E o Marcos Mion é só um pela saco. Eu vou mais além. O Mion, quando ele foi pra Record, foda-se, o Mion quer destruir a carreira dele, foda-se, não gosto dele. Agora, ele fez uma coisa que é uma heresia. Ele destruiu a carreira de Hermes e Renato. Puta. Banana mecânica de cu é rola. Mion, você... Se encontrar o Mion na rua, eu dou porrada nele, cara. Sério, isso não se faz. Ah, pode. Não, dá porrada nada, cara. Dou porrada. Ele, a Carolina Ferraz e o Simple Red, cara. Não gosto dele. Sacanagem, velho. Eu voto no Celso Pumbi. Então é isso aí. E, Pombo, você, cara. Seu voto. Bom, eu... Não é questão de contrariar nem nada, mas todo mundo sabe que eu sou um cara saudosista, né? E eu acho que o nosso amigo aí, Povilho, né? César Povilho, pode ter formação que for, pode ser artista clássico, bailarino, fazer sapateado, imitar o Carlos Alberto, o que for, mas ele não vai... Eu acho que ele nunca vai ter um auge da carreira como o Mion teve no Piores Clipes do Mundo, cara. Eu acho que foi o programa que me deu as maiores experiências de risadas sem fim, foi o Piores Clipes do Mundo. E não tem essa de que o cara usou o roteiro da produção e tal, porque... Ele, o Mion, ele, além de ser um cara que tem essas sacadas, ele é um cara que é bom em observação, entendeu? Porque ele pegava os clipes e ele via cada parada que ninguém encontrava, cara. Poderia ter alguém ajudando ele ali. Eu não sei se é ele que vê aquilo ou se é outra pessoa que vê, tá ligado? De repente ele chega no programa e tem uma listinha esperando ele com as falhas. Não, eu acredito até que ele tenha sido ajudado, cara. Mas você via que é a observação do naipe dele, entendeu? Teve programa, ele foi apresentador, foi tudo lá e ele usava essas paradas. Ele, de vez em quando, pegava um cara pra zoar na plateia e fazer a mesma coisa que ele fazia no Piores, e era na hora, era na bucha, pô. Não tava lá o cara escolhido pra ele zoar. Então, resumindo, o Mion é foda pra mim, porque ele fez os piores clipes do mundo, ele me apresentou o grande pessoal do Peppa Filmes também, no programa dele da Bandeirantes. Mas o Povilho é melhor, fala aí. Não, mas o Mion tem um lugar especial no meu coração e quem sabe na minha cama se ele aparecer aqui. Isso, eu voto pro Mion. Que isso? Não, essa... Tá, vou salvar a minha apresentação com a risada então, do Carlos Alberto. Tá doido? Tá. Carlos Alberto! Carlos Alberto! Minha volta é pro Mion, acabou, vai pra próxima. Por enquanto, 2-1 pro César Povilho. Já, Delícia, você conhece algum desses dois, cara? Cara, conheço, esse eu conheço. Marcos Mion conheci na minha juventude, não que eu seja um cara velho. Quando passei, eu não sei que canal que era aquilo, era o programa Sob Controle, que tinha o Corvo, tinha o Anão. Na Band, aí, é verdade. Era na Band aquilo? Era na Band. Na Band, é o que eu falei. Chama no pé! No pé do Mion! Isso, conheci o Mion nessa época. Se falar que pela minha demência mental da idade, eu gostava muito do programa. Era mas... foda, cara. Pô, não é porque tu é demente não, cara. Quem não se amarrava no montinho, cara? Escolhia um otário da plateia, normalmente era o Corvo. Todo mundo saía correndo da cara, plateia, o da produção. É praticamente o Pânico que era antigamente, que é hoje, cara. É, o que o é só que é hoje. Um Pânico, só que sem apelação de mulheres femininas, né, cara. Ah, mas aí, exatamente. Parabéns pro Pânico. Ou não. Não que eu assista, entendeu? Não que eu assista e tal. O Pânico começou com quadros que era exatamente o que o Sob Controle, não, o Descontrole fazia, porque o programa teve duas etapas, Sob Controle e o Descontrole. O Sob Controle e o Descontrole. Caralho, que pessoas doentes, tem um fã-clube do Mion aqui, que merda, se mata, cara. Que é isso, cara, o Mion era maneiro. O cara viu o Piri e encontrou uma mesa de sinuca sem buraco, moleque. O cara tem que ser muito foda pra fazer isso. Ou pra Rodney Dean andando de patins na areia. Pô, isso é muito mais. Não, e aí então, e o César Povilho, as suas piadinhas atuais? Eu não acho tão engraçado essa porra de melhor do mundo, também não acho muito engraçado. Não, o Fred Mercury até que eu me arranco umas risadas. Mas no quesito humor, cara, pra mim os dois perdiam, mas eu tenho que votar num. tem que votar num. Olha só, a gente tá falando do César Povilho, não tá falando do Pânico não, hein? Exatamente, estamos falando só do César Povilho, melhor do mundo, o Prateado, o próprio César Povilho entrevistando aquele repórter que ele fica meio parado, assim, pergunta, deixa o microfone parado na frente da pessoa. Ele cara, entrevistando esse Sector no... Sam. Eu vou botar no César Povilho por causa de uma entrevista dele no Jô Soares, que é horrível. 3-1 pro César Povilho, Daniele. Papai fugiu? Papai fugiu? Falta o seu voto para finalizar e massacrar o pombo. Seu merda. Finalmente, olha só. Porra, algumas observações. César Povilho, um idiota. Daniele. Direto. Sem necessidade. Não, é porque, tipo, gratuito. Assim... Gratuito. A maioria dos humores são exceção. Não. Deixa eu explicar. É porque, pra mim, o César, o que o César Polvilho faz é uma coisa idiota. Tipo assim, é que nem o Jardel falou. Dependendo da situação, se alguém falar um palavrão, se alguém peidar, se alguém arrotar, vai ser engraçado. Vai. Então, pra mim as piadas do César Polvilho são tipo arrotos e peidos. E eu não gosto de arrotos e peidos. Pô, eu gosto pra caralho. Eu não gosto. Cara, fala que eu peido num quarto sozinho e começo a rir, velho. Demente. Isso é praticamente uma masturbação humorística, né, que o Jardel faz, cara. Caralho, que moleque doente, cara. Agora, voltando, foco. Voltando. O Mignon, ele fez parte da minha adolescência. Concordo com tudo que o Pombo falou. Absolutamente tudo que ele falou sobre o Mignon. E eu realmente voto nele. Até porque eu tenho que tentar salvar nessa lista pra ficar pelo menos um gatinho pro final. Olha só, eu tenho uma mala notícia pra você. Porque mesmo com o seu voto aí, querendo um gatinho na lista, eu sinto muito, mas o Mignon perdeu de 3-2. César Polvilho, passa para a próxima. Mas ele continua na TV toda semana, Pluff. Você ainda corre perigo. Vai ter meio podcast aí, Fama. Olha só. Mais um comediante. Búfalo, sai de curso do meu podcast. Pode sair agora? Pode ser agora, caralho. Vou empatar esse versus aí. Opa, vou falar isso, pro Pedro. Isso. Não empata não, senão vai dar merda. Não vai ter que empatar. Empata. Quem tá perdendo essa parada? Mignon. O Mignon. Ah, pô, mas o Polvilho é muito melhor, como assim? Aê! Massacrado. Será? Vocês vão morrer de pato de Polvilho na praia. Então olha só, 4-2 pro César Polvilho, rapaz. Ó, mas esse quarto voto aí, não. Eu exijo antidoping. ela quer desconsiderar o meu voto. Eu exijo antidoping. Pô, falou, você está cheirado, seu voto não contou. 3-2 para César Polvilho, ele passa para a próxima fase e vamos para o próximo round. Round 2! Mussum versus Tom Cavalcante! Fight! Búfalo! Alô? Oi! Você já invadiu o podcast, cara. Agora eu sinto muito. Você vai ter que dar seu voto, ué, cara. Aí, eu pensava que era os 5 juízes aí, entendeu? A mesa dos 5. A mesa dos 5, mas você chegou de agressividade, brother. Já é, então. Meu voto primeiro? Mussum e... Ou Tom Cavalcante e uma justificativa plausível, pelo amor de Deus, né? Tipo Big Brother. Não vale estupro. Não vale falar que ele é preto. Deixa eu fazer uma observação sobre o Mussum. Antes do voto, porque o Jardim falou aí que não pode falar que ele é negro. Só uma observação. Eu tenho um livro falando que vem 1000 biografias para o Twitter. E tem aqui uma biografia do Mussum. Não era negro, era mais azul, como diria seu colega de trupe. Sambista, flamenguista, cachaceiro e engraçado. Cacilde, muito engraçado. Prossiga. Olha só, eu me rendo, Mussum. É isso aí. Então, quem agora? Não, peraí. O seu pular é a vez do Búfalo. Então tá 1-0 pro Mussum porque o bode quis roubar. Búfalo, eu quero o seu voto. Vou empatar, Tom Cavalcante, cara. Tom Cavalcante, 1-1. Pombo! É, eu quero o porquê, porra. Eu quero o porquê do Tom Cavalcante. Você ele é um cara engraçado, brother. Ele é engraçado, é isso aí. Mussum só faz um papel, só que eu sabe, que é o de bêbado. Tom Cavalcante tem mais variedade. Ele não tá fazendo não faz papel, não, nenhum. Cara. É aquilo é a vida dele. Ele só fez um, então. É a vida dele. Perdeu o Charlie Sheen. Até porque se o Mussum fizesse papel, você teria que escrever nele com o Lick Paper, cara. Com certeza. Casa B! Casa B! Não, sério, minha opinião é a seguinte: o Tom Cavalcante, ele é um grande imitador e tudo mais, ele tem um senso de humor bem refinado, mas o Mussum é uma celebridade, moleque, ele é aquilo que você tá vendo, tanto que ele morreu de tanto beber, realmente, né, ele morreu por causa da branquinha que ele tomava, e o Mussum, ele nasceu com... Cara, que foi isso? Dori, você devia tentar carreira de comediante, cara, você ia ser a pessoa que ia substituir o Carlos Alberto de Nóbrega, cara. Só você sentar naquele banco e... Não, você me fala que... Não, pô. É porque o neguinho morreu por causa da branquinha que ele tomava. Exatamente. Dani, você tem que participar mais dos programas, porque você consegue entender depois que eu falo. Mas vamos lá. Ah, é, ninguém deu uma piada, pô. Foi isso. Não, não, vocês não entendem minhas piadas, não. Vocês entendem, vocês não têm senso de humor, vocês não entendem nem que tá participando desse cast. Ok. Mas vamos lá. Pra mim é o Mussum, porque o Mussum, ele é um comediante nato, entendeu? Tá na veia, tá no sangue dele, enquanto o Tom Cavalcante tem que imitar outras pessoas pra fazer graça. Esse é o mesmo escritivo. Vota no Mussum. Mussunes. Então tá 3-1 pro Mussum. Bode, seu voto. Tá votando no Mussum. Ele já votou. Cadê o seu voto? Cara, eu não sei quem falou que o Tom Cavalcante algum dia é um humorista. O máximo que ele faz, ele até leva umas pessoas legais no programa dele, só que eu acho o humor dele muito forçado também, sem graça. E o Mussum também, o Mussum faz parte da categoria humor negro, se for pensar. Excelente. Não, meu voto é no Mussum, sem dúvida também, porque o Mussum era o bicho. Cacil! Então eu não vou nem votar, o Mussum foi campeão nesse round. Vamos para o próximo. Round 3, Tiririca versus Thiago Leifert. Fight! Então, pra quem não posso perguntar uma parada rapidinho? Pois não. Thiago Leifert é um moleque meio ruivo que apresenta Globo Esporte em São Paulo, alguma parada assim? Esse babaca mesmo. Esse ele, mesmo. Não, esse babaca não, esse incrível comediante. Tá, mas pra louro. É. Mas beleza. Pô, mas ele é o boro aquilo? Como assim? Aí que tá, aí que vem o ponto. Thiago Leifert, ele é o pior tipo de comediante, por quê? Porque ele tenta ser comediante sem ser, cara. Sabe, ele queria estar trabalhando no Zorra Total, mas por ele morar em São Paulo, só dá pra ele trabalhar no Globo Esporte. O Zorra Total é gravado aqui no Rio. Então, ele fica gravando no Globo Esporte, tá? Cara, essa semana mesmo, ele gravou um programa inteiro de esporte, que toda matéria ele fazia uma referência ao Michel Teló, cara. Toda matéria, contratação de não sei quem, entrava Michel Teló, não sei quem lá, Michel Teló. Pelo amor de Deus, cara, ele tem que decidir. Se quer ser comediante, cara, vai fazer stand-up, vai pra MTV trabalhar no comédia. Não é no Globo Esporte seu lugar, não. Mas pra mim, o Thiago Leifert, ele é tipo o sucessor do Faustão, que o Faustão também começou como repórter esportivo, tentando ser engraçado, e é isso aí, ele engordou, tenta até hoje, né, ser engraçado, já tentou ser engraçado gordo, não conseguiu, tenta ser engraçado mais magro, também não conseguiu. Pra mim, é esse o destino do Thiago Leifert, moleque, né, que vai ser o próximo Faustão, vai ver ele no domingo aí, quando o Faustão morrer. Cara, o Thiago Leifert é um bom apresentador. Ele é apresentador da Central da Copa e tal, foi um sucesso. Eu nem conheci ele antes daquilo, da época da Copa do Mundo. Ele é um... Depois vocês se conheceram? Ele é um pseudo-comediante, é fraco, mas, cara, nós estamos falando aqui do Tiririca, cara. Tiririca, verdade. Tiririca, deputado estadual. Tiririca, é 22-22, porra? Sabe meu número, pô. Sensacional. Cara, o Tiririca, velho. Só dele falar na Praça Nossa com o Carlos Alberto. Ele fica lendo jornal ali na frente do Carlos Alberto, cara. Eu me engasgo de rir, cara. Tiririca, não, tá errado. Tiririca não lê jornal, não lê nada. Tiririca não consegue ler nada. Não, ele lê sim. Ele lia as manchetes meio fingindo que tava lendo, cara. Você não lembra disso. É, com o jornal ao contrário, ele lê. Só se for. Mas era, cara. Mas era assim. Ele é um sensacional, cara. Tiririca é meu comediante favorito. Tem que adiantar ele aqui. Ele é um sensacional. Em toda edição desse programa, todo round, eu vou votar no Tiririca se ele estiver participando. Então, já começo agora aqui. Meu voto vai pro Tiririca. É o melhor comediante de todos os tempos. Mas eu quero falar aqui que tem um porém. Como vocês ouviram no nosso programa Esquadrão Aquarela, o Pluff participou da propaganda do Recheados do Tiririca. Verdade. Ah. Olha só, cara. Aí. Não, matamos, moleque, o segredo. O Pluff, com certeza, ele foi abusado sexualmente naquele comercial. É o equivalente do Michael Jackson e do... Esqueceram de mim lá, o Lourinho. Exatamente, cara. Então o Tiririca... Ô, Bode, qual é o seu caldo, por favor, Bode? Não, eu voto o Tiririca. Interrompe na óbvia. Tiririca, 2-0 pro Tiririca. Búfalo, qual é o seu voto? Tiririca. 3-0, Tiririca. Daniele, qual é o seu voto? Antes de eu dar o meu voto, vou falar aqui a biografia do Thiago Leifert. Ou vocês querem o Tiririca? Thiago Leifert, por favor. Thiago Leifert, jornalista esportivo da TV que, de tão espontâneo e de tanto improviso, com direito até a videogame, acabou sendo promovido e ficou famoso. Enfim, Tiririca faz parte da minha infância, mas eu... Pô, tudo faz parte da tua infância? Mion, Tiririca? Porra! Tive uma infância muito visitada. Muito longa. Mas é... É. Mas... Dani, você tá virando Carlos Alberto mesmo, cara. Qualquer coisa se salva, cara. Mas é. Tô imaginando a Dani entrando no carro de palhaço. Mas deixa eu falar, porra. Ô, oh, palavrão aqui não, mulher. Que isso? Você pode querer ter feito. Porra. Olha. Não é pra... Quer os bons drinks? Olha só. Bom drink. É, falar. Mas é, eu ainda tenho que dar um voto de beleza. Que eu sei que vou perder, mas o Thiago Leifert é um gato, então vou votar nele. Meu Deus! O Thiago Leifert é um gato. Ai, mano, puta tá que pariu, cara. Não, eu entendo, pô. Comparando comigo, né, brother? Aí é um gatinho. Ah, meu Deus. Caralho. Tá bom, né? Faltou aqui. Ih, posso mudar meu voto? Faltou já deu? Posso mudar meu voto? Ah, vai mudar seu voto? Posso mudar meu voto? Pode. Pô, Leifert, ele apresentava o Vanguarda Mix, cara, que é lá, é um programa da Globo. Tipo, tem o como é que é o regional aqui do Rio? Esse Vanguarda é lá do Vale do Paraíba, entendeu? São Paulo. Ele começou lá a carreira dele, TV Vanguarda. Então, pô, ele é brother, ele é da área lá. Pô. Ele é da mudar área. Meu voto, tá nele. O Burro. É. Falão e Arara viu um programa dele. Ok, então 3-2 por enquanto pro Tiririca. Já Jardel, aí, sou Jardel. Eu. O seu vai lá, Jardel. Vai decidir, cara. Tá 3-2 pro Tiririca. Cara, o voto da Dani, se a gente tiver um gatinho, quase me conquistou. Ah, vai, ele é gatinho, olha só, uma pele de leite. Parece que leite. Ah, por isso que você não ganha quando você participa, né? Caralho, que racista, cara. Ah, eu adoro chocolate. Para palhaçada. Aí, você votou no Mucu, caralho, brother, que isso? Vou contar isso no podcast. Que tá rolando, brother? Gordo! Caralho! Jardel, vota, Jardel, antes que eu me irrite. Bom, como eu ia dizendo, o Tiririca, não satisfeito em ser um apenas humorista, ele também conseguiu ser engraçado na música. E não satisfeito em parar na música, agora ele tá na política sendo engraçado. Então o cara, ele merece um prêmio, cara. O meu voto é do Tiririca. Puta que pariu, moleque. Que orgulho, cara. Tiririca passou pro próximo. Olha, palavrão. Eu não votei ainda, tá? Foda-se, 4-2 pro Tiririca. Ué, mané. Como é isso? O povo não votou, como tá 4-2? O povo votou. O povo votou no Tiririca também, povo. Não vou votar. Você é um legítimo votador ou votante, sei lá, do Tiririca, moleque. Você não sabe contar. Esse é nosso engenheiro, rapaz. Você não vai votar no Tiririca, povo? Não, deixa eu falar então, pô. Eu vou votar, obviamente, né, até pelo sorteio e tudo mais, eu vou votar no Tiririca, porque se eu não votar no Tiririca, obviamente o Plus vai morrer e não vai dar certo a porra do programa. Entendeu? Eu não quero que isso aconteça, porra. Então... Pode ver bem que faz lembrança do Tiririca, seja feliz. Cara, o Tiririca tem um filho engraçado que deu. Não, o filho dele não é engraçado, mas a gente vai falar sobre isso depois. Tiririca ganhou de 4-2. Vamos para o próximo round. Daniel. Você... O que eu vou falar? Não fala, é só rir. Só fala Costinha versus Away. Ou, não, tipo, Round 4. Round 4. Não, tem que falar com voz de locutor. Okay. Ah, não pode falar, tipo, mulher de aeroporto, não? Pode. Round 4. Pode? Vai, o povo faz um barulho de avião de aeroporto e você fala. Round 4. Away versus Costinha. Desembarca pelo lado. Repetidamente o vão entre o avião. Caralho! Você só já quer passo na estação uruguaiana. Caralho, pô, que avião você pega aí, brother? É o Avia Metrô. Repetidamente o vão entre o avião e a plataforma. Tá bom, muito obrigado, senhora Daniele, pelo anúncio. E é o seguinte, eu queria dizer que, para a minha geração, o Coxinha não representou nada. E que, realmente, Metrópolis moldou personalidades, entendeu? Formou crianças que hoje em dia são políticos, jovens. Padrões. Grandes empresários. E o Coxinha não. O Coxinha formou um bando de desempregado, entendeu? Caralho, só porque o cara fazia piada pra criança da era do Collor e tudo mais, cara. Isso é crise, rapaz. Isso é... Não tem nada a ver, não, cara. O Huawei é um exemplo de pessoa que subiu na vida, tá ligado? Porra, falando que tu é mendigo, é fácil tu subir, cara. Ele era um mendigo que tinha um sonho, entendeu? É verdade. Mas o seu Jorge é outro mendigo, segundo o blog, e ele chegou bem mais longe, cara. Ele tá fazendo vídeo na internet, não. Ele tá cantando. Eu acho tudo bem. Eu vou dizer que o bichinho não me faz rir. Aquele comercial dele é uma bosta da Bombril. E o Huawei é um exemplo de humorista, entendeu? Eu fico com exemplo. Porque o cara é humorista nato. Ele nem sabe que tá fazendo piada, mas tá fazendo os outros girem. E eu quero que alguém, por favor, siga. Seguinte, o Huawei de Petrópolis, ele não é um comediante. Ele é um oráculo. Ele é uma pessoa que tem muito a nos passar, cara. Tem várias frases como, vou botar meus carneiros pra mamar. Vou lá, manda lá pra minha fazenda, meu sítio. Essa moda jovem tá cada vez mais escrota. É, maluco. Todo mundo aí, bando de badernistas. Bando de badernistas, ovo maltinho. Criado a leite copeiro, ovo maltinho. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, porra. O Huawei, cara, o Huawei não é um comediante, o Huawei é uma grife, o Huawei é um estilo de vida, cara. Não tem como. Não tem, eu acho que esse duelo é idiota, cara. É o Huawei, acabou. 2-0 pro Huawei. Jardel! Cara, eu não conheço o Huawei e acho o Costinha babaca. E aí, como faço? Bota no Huawei. Costinha, mas brother, cara. Vem. Costinha, brother. Aê, Daniele, você tá fugindo coxinha, né? Pô, você está realmente fodido, pô. Aquela porra da raspadinha era uma bosta, negócio sem graça, não sei o que aquilo fez sucesso. Então eu vou votar, mesmo sem conhecer o cara, eu voto no Huawei, velho. Huawei! 3-0 pro Huawei, Daniele, seu voto. Bem, eu achava o Costinha muito engraçado. Eu morria de rir de tudo dele. E se você levar em consideração também a história de vida da pessoa, ele fez quase 50 filmes e gravou 5 LPs de piada, porque na época dele era LP. E ele é mais gatinho do que o Huawei. O Costinha! Eu tenho dois questionamentos. Eu quero explicar. Peraí, primeiro. Você tá lendo isso tudo, né? Claro que é Wikipedia, claro. Porra, porque não é possível. É a biografia do Thiago Reifert. É saber quantos filmes o Costinha fez, quantos LPs, e agora você vem dizer que ele é gatinho? Não. É porque ela viu uma foto da década de 40. Aí ela pegou aqui. Coxinha pegando na Irbelo na cara. Posso explicar? Vou tentar. Muito obrigada. Então, é que assim, a questão de quantos vídeos, tudo eu vi aqui na internet, sim. É, mas eu achava ele muito engraçado mesmo. Muito engraçado mesmo. E em relação dele ser mais gatinho do que o Huawei, é que o Huawei me dá asco. Eu olho pra ele. Entendeu? Não gosto. Você é maltrato. Ainda bem que a dona é superficial. Do país inteiro, Dani. O Huawei é o representante dessa categoria tão querida, ouvintes da Tanguinha Corp. Vocês, mendigos aí de Madureira, todos. Vamos fazer uma sentilha. Ah, por quê, gente? Ah, não, poxa, tá nervoso. Nojinho. Que nojinho? Ok, ela mudou no coxinha. Tá 3-1 pro Huawei. Búfalo! Pô, me amarro no Gil Brother, cara. Huawei! Huawei! Mas eu vou botar no Costinha, então. Porra! Vou botar no Costinha porque o pai dele era palhaço, mano. Essa é maneira. Todo mundo olhando a Wikipedia, cara. Então. É, pô. Tá 3-2 pro Huawei de Petrópolis. Bombo, seu voto. Aí, ó, tá equilibrado. Você quer me colocar pro final? Você quer me colocar pro final só pra não dar pra decidir porra nenhuma, né, pô? É. Você é um cara maneiro. Não, empata aí, vamos ver no que dá, né, cara? Você é maneiro com você também. Você quer empatar, cara? Não, falando sério. Você tem que jogar com o coração das cartas, cara. Tem que botar o seu coração em jogo, velho. Sim, vamos lá. Vocês que, primeiramente, tá? O pessoal aqui que votou no Gil Brother foi completamente imparcial, porque ninguém aqui conhece o Coxinha. Só, o único argumento foi: eu não gosto do Coxinha, o Coxinha é babado. Exato. Eu não gosto de ele engraçado, cara. Foi um excelente argumento de vocês. O Coxinha foi um grande comediante, tá? o Awake Petropolis, pra quem fala que, ah, não, ele é sinistro, ou é o oráculo, ele é muito bom, porque ele só fala a verdade, a mente pura do mendigo clássico de Petrópolis. Não, não é bem assim. Quem tá vendo o canal do Awake hoje em dia, tá, isso é uma crítica, se quiser me processar, me processa, mas tá vendo que o Awake tá ficando um pouquinho forçado, né, querendo ou não, tá correndo um pouquinho pra esse lado do interesse comercial, pura e simplesmente. Ele era muito bom no MTV, mas hoje em dia ele tá ficando meio forçado. Isso tudo pra dizer, né, contradizendo todo mundo, que as minhas memórias do Away são bem melhores do que as minhas memórias do Coxinha. Eu não conheço muito do Coxinha também, embora conheça mais do que vocês, mas criado a leite com pera, ovo maltino, vai botar uma mamada nas minhas cabritas, Ronaldinho, você tá expurgando. Pra mim, isso foram memórias que não vão ser substituídas por nada, então eu voto no nosso amigo Away de Petrópolis. Away! Isso aí. Pelo bem das duas horas de cast, tá? Então, 4-2 pro Away de Petrópolis, e nós temos uma decisão nesse round. Vamos para o próximo round. Round 5, Sergio Malandro versus Bolsonda. Eu acho que você tem que falar Smart Boy Sérgio. Bomba, você que já começou anunciando, então por favor, cara, eu quero a sua opinião, cara. Quem você acha que deve levar esse round? É, amigo, vamos lá. É um cara que é um grande comediante, começou a sua carreira praticamente trollando um grande mestre dos mestres, que se chama Silvio Santos, né, no seu show de calouros lá, ou no Topa Tudo por Dinheiro, não lembro qual foi o programa, acredito que tenha sido no show de calouros. E o outro é uma pessoa que começou com seu grupo de comediantes, né, na época do trabalho anterior ao Cacete Planeta, eu esqueci o nome. Bom, eles tentaram eleger o Macacutião nessa época. Tuviaçu. Como é que é o nome? Tuviaçu. Não lembro disso, não, mas deve ser. Se trata, cara. Tuviaçu era porque todo viado é surdo. Ah. Esse é o nome do grupo deles, era sério. É isso mesmo? Uhum. Eu lembrava de um outro, era um jornal, não sei o que lá, que eles faziam também. Não, acontecia que eram dois grupos. Uma galera era do Planeta Diário, o outro era do Caceta Whatever. E aí juntou, virou o Caceta do Planeta. É, acho que era uma parada dessa. Aí eles tentaram eleger Macacutião e tudo mais. O Bussunda, ele nunca foi bom na escola, parece, e era bom fazendo piada com o Caixinho. Como assim? Ele nunca foi bom na escola, cara? É, ele era um cara meio doente aí. Bussunda? O Bussunda. Só porque ele era gordo, cara? Obesidade. Ele era formado em comunicação, eu acho, mas ele reprovou uma porrada de vezes. Eu lembro que quando ele morreu, teve um monte. A Globo fez um monte de especial pra ele lá, falando da vida dele, esculachando ele. Linha direta Bussunda. Exatamente. Linha direta do Bussunda, puta que pariu. Você decide, né, se o Bussunda morre ou não. Morre. O Tony Ramos entra com o aparelho ao vivo. 0800-4004-01. Jogos mortais. E o Sérgio Malandro tá aí até hoje, né, fazendo o seu stand-up, cobrando uma fortuna das pessoas aqui, os pobres cariocas. E enquanto o Bussunda morreu, né, no meio de uma Copa do Mundo, muitos dizem que foi por um ataque cardíaco, alguma coisa assim, mas todo mundo sabe que ele tava cheirando ali as marcações ali do campo de futebol, né, parece que ele tava no meio da marca do pênalti já, só que aí foi muito pra ele, confundiu com cocaína e acabou caindo no chão. Essa foi a história que foi me passada, não sei se é verdade, mas pra mim um comediante que deixa chegar nesse nível, né, de decadência não merece meu voto. Ele vai ser sempre o cara carismático, mas meu voto vai pro grande Serginho Malandro Yeyé, que tá aí até hoje, e a gente pode falar mais dele. Pô, muito boa argumentação. E eu queria dizer que meu motivo de votar também é parecido com o seu, porque é o seguinte: Sérgio Malandro, cara, ele tá velho já, tá um cara escroto, correto? Tá expurgando. Nesse negócio de piercing no biquinho, não tá com nada. E, cara, ele assumiu a decadência dele e resolveu apelar. Ele tá gordo, tá escroto, tá fazendo stand-up comedy falando uma porrada de palavras. Não chutou o balde. O Bussunda não. O Bussunda não assumiu a decadência. Ele desistiu. Ele pediu pra morrer e morreu. É verdade. Não, com certeza. Hoje em dia o Bussunda não tá mais gordo e escroto. Ele tá magro pra caralho. Desistiu. Falou, não aguento mais, senhor. Por favor, gostaria de sair. Aí o senhor deu passe livre pra ele e foi embora. Isso aí. Já ele prejudicou a partida de futebol. Embraçou a sua profissão no nível mais escroto e prosseguiu valente. E até hoje persiste, fazendo sucesso, fazendo festinha em casamento, em aniversário de 15 anos. anos, entendeu? E eu acho... Bussunda? Não, Sérgio Malandro. É o Bussunda, é. Todo centro espírita, festa de 15 anos, tem o Bussunda lá. Ai, meu Deus do céu. Eu só sinto falta do Bussunda quando... Não, eu não sinto mais que acabou com a Cacete do Planeta, mas eu senti que eles iam fazer a imitação do Ronaldo Fenômeno. Aí, depois disso, eu não senti mais, não. E vocês poderiam até comentar também das carreiras no cinema dos dois... Que o Bussunda dublou Shrek. Foda-se, rapaz. Sérgio Malandro pegou a Xuxa no cinema, cara. Ele pegou todas as crianças do Brasil, cara. Não, uma coisa não há dúvida, né, cara? A carreira do Bussunda foi muito maior. Tanto que ele cheirou ela toda e se fudeu. Caralho! Mas aí. O Malandro não terminou a dele ainda, não. Por isso que tá vivo. Não, a dele ainda tá em procedimento. Eu fui no stand-up comedy do Sérgio Malandro, cara. Aí o nego pergunta, sacanagem, a plateia vai e insiste. Não, mas você comeu a Xuxa mesmo? Aí ele fica desviando de assunto. Não, é, gente, eu não posso falar e tal. Aí ele dá tipo um bisco-olho, assim, confirmando, mas nunca fala assim claramente que comeu a Xuxa. Já tomou os processos na mente, né, pra ficar esperto nisso. O cara meteu um galho no Pelé, cara. Sérgio Malandro é ídolo. Muito foda. Ainda deve ter zoado ele depois, né? Desce o pupu! Pegadinha do balão! Pelé chegou no quarto, tava Xuxa. Sabe que seria invencível, moleque? O Sérgio Malandro fazendo piada, falando glu-glu e aí, e o Carlos Alberto no fundo rindo. É que é sensacional, moleque. Não é tempo pra ninguém, cara. Eu amo o mundo totalmente. Jadel, você tá aí ainda ou caiu? Eu tô aqui ainda. Tá aproveitando que teu áudio tá bom, cara. Fala aí, Jadel, tá sua vez, caramba, cara. Eu quero saber a sua opinião, por favor. Sérgio Malandro ou Bussunda, cara? Cara, os dois eram muito ruins. Mentira, o Sérgio Malandro, eu gostava das Portas da Esperança dele lá. Pô, mas isso não... Portas Desesperados! Portas da Esperança de Silvio Santos. Cara, que seja. Mas é que nem falou, cara. O Sérgio Malandro já tava ficando naquela idade que ele tá ficando velho. E além de bobo, ele tá ficando retardado. Já, cara, já tá no nível máximo do humor. Então, meu voto é pro Sérgio Malandro. Então, por enquanto, com 3-0 pro Sérgio Malandro. Ainda bem que quando eu peço a confirmação, todo mundo responde. Esse podcast aqui é muito sorrido. Cara, eu não tô conseguindo, porque eu tô imaginando o Silvio Santos abrindo a Porta da Esperança e saindo um macaco correndo atrás da pessoa. O cara esperando uma casa. Um macaco maluco. Ganhou! Aê, abre a porta! Yeah. Corre! Nada! Nada! Ah, não tem como não, cara. Puxa a corda! Puxa a corda! Yeah. Ah, não, moleque, como era o Silvio Santos, tinha que ficar tipo mal, ué! Ah, foi, era o macaco! E o Carlos Alberto fez de tudo. Chega de... Vamos lá, Daniele, seu voto rápido. Voto rápido? Rápido. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Búfalo, seu voto rápido. O Sunda. Do contra. Pode, seu voto rápido. Yeah. 5-1 pro Sérgio Malandro. Vamos para o próximo round. O Búfalo votou no Sunda porque é gordo igual. Round 6. Rafinha Bastos versus Chico Anísio. Mais uma vez tá errado, é Little Rafa Bastos. Ok. Little Rafael. E, bom, já que você começou de novo esse round, você vai ter que começar de novo dando o seu argumento, cara. Olha só, não faço mais isso, então. Vambora. Rafinha Bastos versus Chico Anísio. Temos 80.422.890... uma porrada de personagens do Chico Anísio, né? Que o cara, com certeza, foi a pessoa que mais criou personagem no mundo, pelo menos que eu conheça. Contra um cara que falou que ia comer a Vanessa Camargo e a filha dela. Eu bebê. É, cara, eu acho que não tem muito o que discutir, não, cara. Meu argumento é só esse. Não tem. Chico Anísio já fez a história dele, entendeu? O cara tá aí pra morrer já, merece nosso tributo. Né, tá devendo, já entrou na fila uma porrada de vezes e voltou. Chico Anísio, cara. Chico Anísio antes que ele morra aí, seja o nome do próximo troféu. A música desse round vai ser um requim. Do Chico Anísio. Búfalo. Rafinha Bastos. Que isso, cara? Mas por que o Rafinha Bastos, ele é do cara? Contra demais, cara. Comi o pombo e Chico Anísio. Que isso, não? Rafinha Bastos, acabou. Que é simples, seu voto assim, sem argumentação? Pô, já argumentei, cara, comeu pão de anísio, acabou. Então, beleza, então Rafinha Bastos tá empatando por enquanto com o Chico Anísio. Bode, você que é um cara eloquente. Oh, muito obrigado, você quer me comer, cara? Quero, mas isso não é o cara. Tá, e o bebê? Cara, Chico Anísio já foi, né? A mulher dele fez aquele plano escroto que pegou a poupança da galera na época do colo. Eu não gosto dele, não. Os filhos dele fazem seu boneco, sabe? É uma merda. Não, o Chico Anísio só deixou uma maldição. Cara, aquele Bruno Mazzeo também, que é um merda. Falar, não, eu não acho ele um merda, não, cara. Eu acho o Bruno Mazzeo bom, cara. Eu acho que ele tinha que estar aqui no lugar do pai dele, hein? É, mas não tá. Que pena. É, não tá. Então... Não tem o que fazer. Vota aí. Ai, meu Deus. Que peninha, né, cara? Então eu voto no Rafinha Bastos. É mesmo? Foda-se. E no bebê. Daniele, seu voto. Well. Quer que eu explique tudo? Fale bonitinho? Eu quero que você seja sucinto na sua explicação. Você pode falar imitando o professor Raimundo. Seria bacana pra caramba. Meu voto vai pra... Caralho, você é o mestre da imitação. Ele é o Tom Cavalcante. O povo é o Tom Cavalcante da Tanguinha Corp. É isso aí, eu sou o mestre pra imitar os outros. Não tem que assistir esse, também esse personagem, não, cara. Agora, Dom, né, que a gente aprende. Mas olha só, Chico Anísio, pela vida e obra, eu votaria nele, porque ele pode ter sido filho da puta que acabou se dando bem lá por causa da mulher dele, lá no negócio do cola, mas isso daí não tem nada a ver com a comédia. Caraca, puxou braço fazendo aí. Oi? Não, você aí, isso, tô na família do cara com esses detalhes históricos que ninguém precisa saber, rapaz. Mas ele foi casado com a mulher, fazer o quê? E aí, eu acho que ele tem um humor inteligente, muito inteligente. Mas o Rafinha Bastos por dois motivos. Primeiro, eu não achei nada demais dele ter falado que comia a mulher lá e o bebê. Eu não achei nada demais. Foi piada, porra. Foi piada. E ele é gatinho, mas gatinho que chicanize. Então, meu voto vai pro Rafinha. Que parece que dá, cara. Bota a mulher pra participar no podcast, sempre dá merda. Olha, precocei, cara. Eu sei, a gente tá 39 programas com você aqui. Eu sei disso, fiado. Mas tá quanto aí, hein? É muito difícil fazer essa conta, pera aí. Muito pro Rafinha, vai. Olha o engenheiro. 3-1 pro Rafinha Bastos? Ui. Sério isso, cara? É. Caraca, não acredito nisso aí, cara. O cara vai morrer perdendo pro Rafinha Bastos. Jardel, seu voto, Jardel. Cara, eu vou terminar de massacrar por causa que... Como você mesmo falou, Pombo, o Chico Anísio são apenas personagens, ou seja, ele tem um script, ele tem uma ordem pra seguir. Mas não, foi ele mesmo que fez, cara. Escreve, Jardel. Ele que escreve a porra toda, ele que faz, ele inventou tudo. Pior Caraca. Ainda, porque os personagens são horríveis. O professor Raimundo é horrível, o macumbeiro lá é horrível, aquele cara que fala, ele troca tudo R por G lá, esqueci o nome dele. Eu não gosto, pode ser? Pode ser. Tá aqui pra votar, rapaz, seu voto vale um, vai lá. Você morre com um regalão incandescente ficado no rabo, só isso. Que isso? Opa, caralho! Não adianta querer me agradar, eu não vou trocar meu voto, eu vou votar no rabo. Gente! E é isso, porque o humor dele, por mais que não é inteligente, ele tá se fudendo pra mídia burguesa. Corporativa burguesa. E é o Perry de Floricultura. Então, seu voto vai para o Rafinha Bastos. Está 4 para o Rafinha Bastos e eu vou tentar amenizar a situação e vou dar meu voto pro Chico Anísio. E eu falei meio... não, mas quem fala meio lerdo é o Brito, né? Ele que é o drogado. Esquece. Pode falar isso não, cara. Só porque ele é negro. Sem acusações aos outros participantes, ok? Ele não tá aqui pra se defender. Depois ele manda um e-mail reclamando. Ele não vai ouvir isso. Prosseguindo com o meu voto, eu vou tentar amenizar a situação do Chico Anísio, porque eu acho que ele merece... merecia ter um lugar melhor nessa competição. Infelizmente ele vai sair no primeiro round, mas pelo menos vai sair com 2 votos, porque ele representou bastante pra história desse país, a comédia nacional. Ele é um excelente comediante na essência. E aí? Quando ele morrer, vocês vão se arrepender dos seus votos. Exato. Em memória de Chico Anísio. Já vamos deixar esse programa dedicado a Chico Anísio. Isso pode, não vai durar muito mesmo, então. Que tá quase lá já. Tá devendo, cara. Bolão pé na cova. Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão de quando que ele vai morrer? Troféu, o próximo troféu é pé na cova, hein? Quem vai na frente? Niemeyer ou Chico Anísio? Não, vamos decidir aqui. Quem vai na frente? Caralho, moleque. O Niemeyer tá competindo há mais tempo, tem mais experiência. E eu acho que o Niemeyer tá projetando a vida dele. Bases sólidas e firmes, né? Estrutura. É. Cara, eu acho que o Neymar tomou algum elixir, cara, da juventude, porque não é possível. O cara não morreu agora, não morre mais, cara. Sangue de unicórnio. Ele não morreu até agora, não morre mais, não é possível. Falando, caralho, peraí, sangue de virgem deixa imortal? Aham. Uhum. Vou morder meu braço. Eu tô falando, ele é foda esse cara. Enfim. Então, votação rápida. Niemeyer, um voto eu. Niemeyer. Dois. É pra quem morre primeiro ou pra quem morre depois? Depois. Quem morre depois. Quem vai enterrar quem? Eu acho que o Niemeyer morre antes, cara. Então, 2-1 pro Niemeyer. Venceu mais 5 agora. Jardel. Eu também voto no Chico Anísio. O Niemeyer já 2 tá... 2-2. Búfalo. Vou concordar contigo, pô. 3-2 pro Niemeyer. Dani. Niemeyer vai me enterrar se bobear. Niemeyer... Não vai projetar a tua cova. Maior velho de todos os tempos. Você está na minha cova. E de nylon. Vai ser um cubo de concreto. É foda, moleque. Tu vai ficando velho cada ano que você vive a mais. Vai nascer uma puta gigante na tua cara. Mas já tem mais 40, já. Uma meia tanca de gesso projetada anatomicamente para meu corpo vai ficar lindo. Com algum símbolo ocultista lá, que ele sempre bota merda comunista nas merdas dele. Se reencarnação existe, o Neymar tem umas 4 já, velho. O Neymar era pelão, moleque. Ele bota várias fichas, tá ligado? Ele vai acabar. Continue. Neymar usa Game Shark, moleque. É muito filha da puta. Se reencarnação existe, ele ainda tá na primeira. Ele ainda não reencarnou. Não, porra. Já tem um monte de alma dentro dele já, que tá mantendo ele pra próxima. Ele projetou o Rio de Janeiro pra ser capital, cara. Depois projetou Brasília. Acho que o Neymar come fetos, tá ligado? Tipo aquele episódio de South Park, não morrer. Troféu Neymar um dia. Nada, ele é vampiro, gente. É, ele não sai de dia não, cara, fica dentro de casa. Ele é vampiro. Moleque, o Neymar, então, ele deve ser parente do Rafinha Bastos, moleque. Ele come ela e o bebê. Isso que ele tá. Chega, Rafinha Bastos ganhou. Tchau. Round! Qual? 8. Não, esse é o 7, não pode ser o 8. 7. Round 7! Tive Wanda? Ari Toledo versus Ronald Rios. Ronald Rivers. What a wonderful world. Ronald Rivers contra. Quem vai conseguir falar? Ari Toledo. E é o seguinte. Eu tenho que confessar pra vocês aqui um segredo do Tanguinha Corp. O Ari Toledo entrou nessa lista, porque antes de gravar, faltando 5 minutos, a gente falou, fudeu, tá faltando um competidor. Cabelo encolhido. Aí a gente lembrou do Nerdcast, que eles fizeram uma entrevista. Nerdcast, não. Que Nerdcast? Não, desculpa, teve um podcast que foi entrevista com o Ari Toledo, agora não vou lembrar qual foi. Teve um podcast maluco aí. Nem morto. Mas aí a gente botou um comediante infame que vai sair na primeira rodada. Então, pra fazer jus a isso, eu voto no Ronald Rios, porque o Ari Toledo é um bosta. Você é um hipócrita, João Vitor. Hipócrita? O quê? Hipócrita? O quê, mano? Você é um hipócrita. Você é um hipoglifo. Milagre da edição. Eu quero ouvir hipócrita. Hipócrita. Foi hipócrita ou hipócrita? Você é um hipócrita. Aí, como é que é a palavra, bode? Hipócrita. Você é um hipócrita. Hicrópita. Hicrópolis. Higienópolis. Necrópita. Aí, como é que é a palavra, bode? Hipócrita. Você é um hipócrita. Como é que é a palavra, bode? Hipócrita. Você é um hipócrita. Hicrópita. Hicrópolis. Higienópolis. Hicrócota. Necrópita. Hipismo. Helicóptero. Hipopótamo. Higiene. Hicrócota. Então, o Pluff, na época do colégio, eu me lembro muito bem, ele comprava os livros de piada do Ari Toledo. Não comprava. Comprava sim. Aí ficava rindo sozinho, que nem um idiota sentado. Mas não era bom, era uma merda e eu não comprava. Calma aí, como é que tu... Você tá me agredindo, cara. Desnecessariamente. Você sabe que falar que a pessoa leu Ari Toledo faz mal pra alma da pessoa, sabe disso, né? Se vestir de Sakura faz bem, né? Faz bem. É um hobby saudável. liberte. Não, então, sei lá, cara. Ele Toledo é um comediante old school que tem 1 bilhão de gírias pra falar sexo. Pentear o palhaço, afogar o ganso, molhar o biscoito. Na verdade, ele que inventou a maioria delas, né, cara? Graças a ele, isso aí. Só por isso eu vou votar no Ari Toledo. Eu simpatizo com o Ari Toledo. Caralho, Bode, qual é o teu problema, cara? Ele é casado com a Marli Marley, cara. Ela é jurada do Raul Gil, cara. Sabe? É uma coisa muito direita católica, família tradicional, sabe? Ari família Toledo. Tradicional escrevendo, lançando o historinho do Harry Potter na banca com o Harry Potter segurando um pinto na mão, cara. Isso é tradicional aonde? Caralho. Direita católica, tá bom. Vai lá, ô, Búfalo, você, cara. Você que é o cara, você recomenda cara... o último round. Então vamos lá, vote consciente que você vai votar certo, cara. Pô, infelizmente eu não conheço esse Ronald Rios, não, cara. E não tô lembrado dele, não. Mas ele é da Zona Norte. Então, vou votar no. Beleza. Ele é da Zona Norte. Ah, é, não, não, ele é brother de bom sucesso, né? Ele é de bom sucesso, cara. Vou votar nele, então. Porra, falou isso aí, cara. 2-1 pro Ronald Rios. Já, Delícia, você que não conhece ninguém também, quem você vai votar? Cara, eu não conheço o Ronald Rios, como você já falou. O Ari Toledo, cara, os livrinhos de piada dele, eu não sei se eu que sou retardado ou as piadas que são ruins, mas eu entendo pouco mais de 1/5 do livrinho, cara. É sério. Você fez aquele teste? Eu já cheguei ali. Cara, eu chego a ler piadas dele 5 vezes, cara, pra ver se eu consigo pegar o humor dela, mas às vezes não dá. Então, o meu voto vai ser complicado, mas, pô, o que, que esse Ronald Rios faz, hein? Ele faz uns videozinhos na internet, cara. Ah, então eu voto no Ari Toledo. Porra! Então tá bom, não vou discutir. Eu tenho fé que tudo vai dar errado no final, por enquanto. É porque eu conheço ele. Tá 2-2 por enquanto. Daniele Pereira. Mentira, Daniele. Seu voto, por favor. Pois não. Então, dessa vez não tem gatinho. Que isso? Tem um mais gatinho do que outro. Né? O Pochinha era gatinho. Agora não tem ninguém. O Arnô aí, ó. Olha isso... só, o Ronald Rios é igual um amigo nosso. Se você falar que ele é gatinho, tu vai destruir seu relacionamento. Pois é, é só por causa. É só por causa disso que não tem gatinho. Mas peraí, falar que o Costinha é gatinho, que você adora chocolate, não tem problema. Não, porque não tem nenhuma pessoa que possa ser referência no nosso meio social. Então tá bom. Mas é Ari Toledo. Tudo bem que ele tem vários jeitos de falar de sexo e de coisas desse gênero, desse tipo, mas foda-se. É um idiota, você não precisa falar sobre isso. Eu acho que... Ah, pô! Ah, ele chega assim... Ah, eu tenho não sei quantas 1000 piadas na cabeça. Você pode me pedir o que você quiser. Piada de sogra? Posso ficar contando 5 horas aqui de piada de sogra. Eu não vou rir de nenhuma, porque nenhuma tem graça. E eu não conhecia Ronald Rios. Eu dei uma olhadinha aqui na internet. E só pela aparência e porque eu ouvi 5... Ouvi... Na verdade, 1 minuto de um videozinho dele, eu já gostei dele. Ronald Rios. Tá aí, olha só, uma pessoa, entendeu, esclarecida. Parabéns, Daniele. Muito obrigado. Muito bom. Bom, boa. Muito bem, Carlos, muito bem. Pra você não reclamar que ficou por último. É, tem alguém depois de mim? Não, mas vai. Tá bom. Aí você não pode reclamar do mesmo jeito. É, agora não pode reclamar. Tá excelente. Bom, vamos lá, o meu argumento é até parecido com o da Dani, pra falar a verdade. Porque eu não conheço muito do Ronald Rios, pra ser sincero, e eu não lembro muito das piadas do Ari Toledo. Então, enquanto vocês estavam falando aí, eu tava aqui no Google, né, tacando Ari Toledo, piadas e tudo mais. E aí eu entrei aqui no link, aritoledo.com.br, se quiser acessar aí, tá feita a propaganda. Ou não, né, porque o que eu vou falar não é tão agradável. Eu entrei aqui no site... E aí tá aqui assim, curta as piadas mais engraçadas do Ari Toledo. Você vai fazer xixi de tanto rir. Aí tem aqui, passo 1, insira seu celular, escolha sua operadora, maior de 18 anos, sim ou não, concorra a prêmios. Ou seja, eu não consegui ver nenhuma piada do Ari Toledo e ele quer meu dinheiro, ele quer pegar meu celular pra fazer o golpe de sequestro comigo, ou com a minha mãe, sei lá. Não me gostei muito não. Enquanto o outro amigo nosso aí, que eu já até esqueci o nome, como é que é? Ronald Rios, tá no YouTube pra quem quiser ver, entendeu? Não cobra nada, você não precisa dar o número de celular, nem porra nenhuma. É uma pessoa de boa fé, pelo jeito. Mora em bom sucesso aí, sofreu com toda a questão da ocupação aí, no complexo alemão. Então eu vou dar um crédito pra ele. Que ele passa pra próxima fase. Eu tô decidindo alguma coisa? Tá. Tô, ele vai passar pra próxima fase. Vai passar pra próxima fase, pô. Então vai ser o cara mais honesto. Vai ser pelo menos à primeira vista aí, o nosso amigo aí da internet. Então é isso, Ronald Rios esculachou Ari Toledo, esse bosta. E vamos agora para o próximo round. Que você era leitor assim, tá cuspindo no pratinho que comeu. Harry Puto. Tá o Harry Puto tá segurando um pênis na capa, vai se fuder. É disso, Harry Puto. Posso andar? Já era. Harry Puto foi excelente, round. Parabéns, Ari Toledo. Round 8! Marcelo Adnet versus Felipe. I'm a bullshit Neto! Vai! I'm a bullshit? Que isso, cara? Você tem raiva do Felipe Neto? Cara, tá comprando com o Felipe Neto? Não. É muito fácil você falar mal dos outros. Só que na vida, assim como o pombo odeia o chorão, e se o pombo encontrar o chorão na rua, ele vai brigar com o chorão como um macho. Não, vou matar ele só. Vai cair na porrada, vai apanhar porque o pombo é frouxo. Mas vai cair na porrada. Não, rapaz, qualquer coisa eu posso voar. Agora, o Felipe Neto fica pagando aí de ô, senhor, não faz sentido, isso e aquilo, eu sou a moda jovem personificada e tal. Só que ele vai fazer propaganda de curso de inglês abraçadinho com o Fiuk, que ele fala mal no programinha dele. Como é que é a palavra, bode? Hipopótamo. Esqueci, mas ele é isso aí, velho. É, hipotálamo. Hipócrita. Hipócrita. Vocês entenderam? Prossiga, pode, por favor. Então, Felipe Neto, me desculpa, se quer fazer graça, vai fazer graça, mas vai ser homem antes de tudo. E você não é, você é um covarde, você é um merda. Isso aí. E viado. E pra quem não viu, tem a participação dele num debate MTV, se eu não me engano, que ele falava mal de Crepúsculo no porra do vídeo. Aí chegou lá no programa, que ele, o Mário Saldanha começou a falar uma porrada de coisa na cara dele, ele começou a peidar pra dentro. Não, aquilo lá era um personagem, eu não falei aquilo, não sei o quê. Ficou cheio de cozinho fechado, não passava um fio de cabelo. Acho que passava vários, né? Aí eu já voto, não sei. Eu voto no Marcelo Adnet porque ele é bom, 15 minutos. Ele é o cara que tá puxando essa galera da MTV que tem seu valor. Eu voto no Adnet, voto Felipe Neto é um merda. Porque o Felipe Neto é um bosta. Bullshit. 2-0 pro Marcelo, pro Felipe Neto. Jardelícia. O que que esse Marcelo Adnet faz? Você não sabe o que é Marcelo Adnet? Meu Deus do céu, cara. Não. Faz rir, faz gente rir. Aí, vou votar nele então. Isso. Não, eu não sei nada do Marcelo Adnet, mas o Felipe Neto realmente é que nem falou em uma daquelas putarias dele, ele fala mal do Fiuca pra caralho, e na outra ele tá abraçado com ele numa foto, o cara é um mas bosta. Mas aí é desejo sexual, cara, você compreende isso, cara. O cara tá não, ali. Cara, e pra falar mal dos outros já basta parente, não precisa alguém fazendo isso no YouTube, não. Meu voto é no outro. Que família é essa que tu tem, né? Que ideia conturbada é essa? Daniele! Eu, enfim, é complicado. Felipe Neto, enfim, uma merda. Gatinho. Entendeu? E Marcela de Neno é lá essas coisas, mas realmente tá fazendo alguma coisa lá pela parte da palhaçada da MTV. Fez um filme, eu tenho certeza que é merda, e todo mundo que tá falando, que viu, tá falando que realmente é merda, aquelas aventuras do H-Men não, mas já era um filme ruim. Mas fazer o quê? Eu odeio o Felipe Neto, por isso que eu voto no Marcelo Adnet. Então eu não sei contar, tá? Quanto voto aí? Marcelo Adnet ganhou. O Búfalo não votou ainda, gente. Pera aí, Búfalão. Pô, mas já ganhou, não vou nem votar, então. Não, você pode votar, cara. O Búfalo tá entendendo como eu me sinto. Vou votar no Felipe Neto. Que isso, Búfalo? Não gosto dele, não acho que ele é um comediante, mas ele não tem voto nenhum ainda, sacanagem, né, pô? Dá um votinho pra ele. O Búfalo tem melhores argumentos, cara. Tá foda o Búfalo. Ele pensa no social, é tipo Bahia. Pô, cara, pelo menos não tô jogando pela beleza. Tá certo. Se o Búfalo fosse presidente, ele ia dar bolsa pra todo mundo, moleque. Faz isso. Bota em mim, galera, aí, ó. Ah, patrocínio pro Búfalo, é o UFC. E é o seguinte, pela minha conta aqui de engenheiro fajuto, tá 5-1 do Felipe Neto, é isso mesmo? Então é isso aí. Não, Marcelo Adnet. É isso aí, Marcelo Adnet. Porra. Marcelo Adnet, você contou o voto que eu não dei. Muito obrigado, Flash. Presta atenção, cara. Você vai votar no Felipe Neto? Não, mas não, tudo bem, eu não preciso de atenção, não. Não, você quer contar uma historinha bonita. Não, vai com a merda. Não, você precisa de atenção. Vai lá. Conta a sua historinha bonita, vai, conta aí. Música romântica, tá. Música romântica. Música romântica para o povo. Muito obrigado. Essa música é cheia de proquisia. Eu acho que você se foda, tá? Eu não quero mais falar de nada, não. Passa. Reclame e agora não fala nada. Então a vitória é por 5-1. Vamos para o próximo round. Galera, começando agora a segunda fase do troféu Ronald Golias. Vamos agora continuar com o mata-mata. Temos 8 participantes ainda e só um será o vencedor. Então, por favor, Daniele, anuncie o primeiro round da segunda fase do troféu Ronald Golias. Round 1. César Polvilho versus Mussum. Proceed to get free. Posso votar? Pode. Uhum. É você mesmo que começa votando. Ai, que lindo. Olha só, César Polvilho não rola. Nada relacionado àquele programa eu gosto. E caramba. Não gosto de pânico. Não suporto. E Polvilho engorda. Polvilho boa é Globo, hein? O som já deu uma emagrecidinha, então vou ficar com ele. Que isso? Meu Deus! Nossa, ai, ai. Bufalindo! Caraca, tenso, foda. Brother, você é o cara putz, brother. Eu acho que você vai votar no Mussum. Dani, tu votou em quem? No Mussum. Então eu vou de César Polvilho. Que isso? Discórdia nesse podcast. Cara, César Polvilho é foda. Eu achei que você fosse meu amigo. Eu tô empatando pra eles, entendeu? Trabalharem depois. Então tá bom. É um cara engraçado. Okay. Vamos reclamar que ficou por último. Chama o Jardel aí pra ele dar o voto dele. Ah, tá bom. Fica à vontade aí pra dar seu voto antes de mim, já que o meu não vai ser uma porra. Então, é o meu voto. É, o Mussum não precisa da cota, não, né? Eu posso votar de boa. Pode votar honesto. Beleza, eu voto no Mussum por causa que o humor dele. É que nem eu falei, cara, o César Polvilho, eu não consigo achar engraçado aquilo que ele faz. É bonitinho, no momento é legal, mas não é uma coisa que prende. Ele é que bonitinho? Me faz... É, ele é bonitinho. E o Zé Bonitinho? Que me faz querer ver o vídeo dele depois por conta daquilo. O Mussum, você ainda vai no YouTube às vezes e alguma piada do pavê dele. Então eu boto no Mussum. Oi, gente. Ai, o Zé Bonitinho. Ficou de fora, eu também queria que ele entrasse. Ficou de fora. Você ia ganhar com o Cedro Daniele. Eu queria que o Zé Bonitinho entrasse. Eu queria. Ai, ai. Então é o seguinte, eu vou então prosseguir aqui. O meu voto vai, com certeza, para o César Polvilho. Porque, sacanagem, o Mussum, cara, ele é um ótimo comediante. Mas ele é comediante pra titio, pra papai ver, pra vovô ver, entendeu? E não da nova geração, cara. Você não é um cara true. São aquelas... É, você é true, você tá pagando de poser, rapaz. Você é poser. Você desfile de peido, de arroto e tá votando no Mussum e não no César Polvilho. Eu não te entendo já. Eu quero saber, o Mussum já apresentou algum show da virada? Caralho, verdade. A Rede TV teve a falta de noção de botar pra conduzir o ano novo dela o César Polvilho, besuntado de Fred Mercury prateado, cantando com Agnaldo Timóteo, com KLB, Agnaldo Raiol, grandes cantores da música brasileira. Tá aí. É o devido reconhecimento, entendeu? Simplesmente é o reconhecimento do artista. Eu voto pro César Polvilho, um artista de renome. Tá falando merda, pô. O Plus, pela primeira vez em 40 programas, me convenceu, cara. Eu voto no César Polvilho. Meu Deus do céu, você pariu. Tá quanto? Cara, vamos lá. Pluff argumenta aí que o César Polvilho apresentou a virada. Cara, se o César Polvilho for macho mesmo, porque ele é foda, apresentou a virada, manda ele fazer uma virada na garrafa de cachaça que o Mussum fazia. Ah, não, esse papo de bêbado não é comigo não, brother. Não é papo de bêbado não, cara. O Mussum é o cara que vivia pra comédia, ele fazia comédia ação, fazia comédia bêbado, entendeu? O cara era o único engraçado de verdade ali nos Trapalhões, ele carregava o grupo nas costas. Todo mundo sabe não. Que o Gigi era projetado pra sempre se dar bem nas paradas, tudo ali em cima dele, o Dedé era só um âncorazinho que ficava lá pra cair nas palhaçadas e tomar torta na cara, entendeu? O Mussum era o único cara que era engraçado de verdade, cara. O Zacarias só sabia ficar rindo sem dente, entendeu? O Mussum, ele fazia piada de onde não tinha piada, cara. O Mussum, a forma dele de falar, cara, inspira comediantes até hoje, cara. Okay. Botando S até o final, o cara é um comediante de respeito, rapaz. Vamos. Você tá falando besteira. Vamos. Você vai votar em quem, cara? Eu vou votar no Mussum, e eu considero aqui um pecado as pessoas não virem votar no Mussum também, entendeu? Okay. Ele vai chegar pelo escuro e vai puxar o pé de vocês à noite. Alguém quer mudar de voto? Não. Não, né? Então nós temos 3-3. Temos 3-3, e eu proponho um desempate na seguinte maneira. Quem virar mais pinga, quem é da casa, leva. Olha só. Quem é da casa, né? Temos eu, Bode e Pombo. Com 3 pessoas, número ímpar. Ele molda. Não, ele molda. Não. Bode, em quem você vota, Bode? Pra te desmoralizar, eu voto no Mussum. Tá. Pra deixar de ser babaca, querer alterar as regras, isso não se faz. Você, como âncora de um podcast com credibilidade, jamais poderia agir de tal forma. Então, pra te enlouquecer. A passada deveria entrar, hein? Ok. Então eu voto também no Mussum. Bom, pra mandar seu voto? Não, se você votou de volta, então eu volto. Eu não vou votar junto com esse cara, não. Se ele tá botando no Mussum, eu voto. Caralho, aí eu quero reclamar aqui. Eu tenho uma reclamação que ele falou com o pessoal da casa. Toda a publicidade de mineiros eu tô fazendo sozinho, não peço ajuda de ninguém. Estou sendo desvalorizado do meu serviço. Você tem que entender que nós não estamos levando em conta o coração, cara. Nós precisamos ser práticos. Precisamos de um número ímpar de pessoas, de votos. Compreende? Eu entendi. Ou você é o Mujardel, fundo do seu coração? Eu amo o Mujardel, no fundo do meu coração, mas eu não sou gay. Olha só. E todas as noites que eu fico sozinha, porque você fica editando esse podcast, eu mereço foto. Olha só. Vamos lavar roupa suja. Aqui não é hora nem momento, ok? Eu queria manter... Essa regra foi acordada antes do programa, sim. Todos cientes, ok? Eu quero um voto sério agora. Pomba, em quem você vota? Mussum. Claro que é no Mussum, cara. Okay. Não vou mandar. Eu voto no César Polvilho. Bode, você vai votar em quem? Mussum. Eu sou meio confuso. Bode respondeu, pô. Todo mundo viu que era a voz do Bode. Então vamos lá, acabou. Bode, você vota em quem? Caso aberto, por favor. Você tem que mediar essa situação. Caso aberto! Olha! Vamos lá! Eu não posso ser complacente com uma pessoa que tá tentando mudar as regras do jogo, cara. Eu voto no Mussum. Ok. Tudo bem, o Mussum vai levar. Mas fiquem sabendo que essa regra é válida daqui em diante, ok? Não. Estamos entendidos. Falou, Mussolini. Mussum passou para o próximo round. Injustamente, mas passou. Round 2 da segunda fase. Trica versus Away. Que isso? Uou! Caralho, efeito especial e tudo, mano. Glober! Cara, depois que eu cantei Biruleiro com efeito, rapaz, eu fiquei muito bom nisso. Não, é o seguinte, Jardel. Você começou falando, você vai ter que começar argumentando. Você conhece algum dos dois, Jardel? Cara, eu já falei que eu não conheço o Alvê. E como a nossa cota de negros já tem o Mussum e o ele é meio negro, eu vou votar no Tirico. Mas não é por isso não, eu tô brincando. Cara, esse Alvê eu não conheço. É mais um desses que fica fazendo videozinho na internet, pelo visto. E o Tiririca, pô, é o Tiririca, aquele humor true. O Tiririca é o bom, que ele ri das próprias piadas mesmo antes de terminar. Aquilo que torna uma pessoa chata contando uma piada. Então eu vou votar no Tiririca por causa que ele é realmente um comediante. Ok, eu voto no Tiririca porque eu participei do comercial do Tiririca quando era criança. Ah, muito bom mesmo. Vamos! Eu! É Tiririca e quem? Always. É, não, mas não é sua vez não, cara. Você é a pessoa que quer votar? Ah, eu tô pensando então, muito obrigado. Então ok. Bufalindo? Eu! Por favor, cara, eu preciso do seu voto. Porra. Olha só, você não vai me decepcionar, né? Cara, eu vou te decepcionar, brother. Vou votar no brother. No Gil Brother. Exatamente, no brother. Ele queria isso, cara. Você é idiota. Ele quer Tiririca, você não tá entendendo. Não, ele quer Gil Brother, cara. Eu sou tipo Vasco, eu manipulo tudo. Isso aí. Eu finjo uma coisa pra querer outra. Não, o Vasco não manipula, ele só sofre, pô. Não tá entendendo. Ok. Mas o Pombo tá fazendo uma voz vascaína, tá reclamando de tudo aqui de novo. Brincadeira. Olha só, esse cast não é de futebol. Não. Opa, olha a trava aí, ó. Beleza? Ok. Então, vamos focar. Não, vai lá. Ele chegou de carrinho. Quem você vai votar? Quem você vai votar, Daniel? O Búfalo deu ele no Tiririca. Votei no Alvin, desculpa. Tá 2-1 pro Away. Ou não? Não, tá 2-1 pro Tiririca. Caralho, vai. Óbvio. que eu vou votar na minha infância muito visitada. Tiririca. Tá certo. A sua infância é uma barraquinha, né? Uma cabaninha. Aos mediantes. Não, pô, olha só, teve. Eu tenho uma história com as músicas de Tiririca. Teve jogos internos, né? Jogos colegiais, quando eu tava na terceira série. Nossa. E a música da minha equipe, todas as blusas vermelhas. E a música da minha equipe era a base da Florentina. Só que botava as palavras do time. Então isso foi muito importante pra mim. Foi. Entendeu? Seu time ganhou, graças a ele. Foi aí que eu comecei minha carreira de cheerleader, entendeu? A Dani foi cheerleader, pra quem não sabe. Ok, ok, ok. Então. Pirulipa. Por enquanto. Pirulipa Júnior, hein? Que ótimo argumento pra votar no Federico. Pera aí, Pombo, não chegou a sua vez ainda, cara. Querendo falar fila? Não. Ok, ok. Muito obrigado, viu? Eu não comecei as pessoas aqui começar a discriminar. Tá 3-1 por enquanto pro Tiririca. Pode, por favor, seu voto. Rapaz, o Huawei, ele me inspirou, cara. Eu gosto muito de Tiririca, acho ele um comediante foda, mas, porra, o Huawei é... A moda jovem tá cada vez mais escrota, cara. Não tem como, voto no Huawei. A moda jovem tá cada vez... Então tá bom. Então tá bom. E, Pombo, aí, finalmente, aí. Cara. Porra, é minha vez, né? De Tiririca, cara. Mas quando eu voto, é isso aí. Então, cara, não tem como, cara. Tiririca, o cara só ri pra você e você não consegue dar um ri junto com ele, cara. Eu conheço. Cara, o Tiririca é um cara muito foda. O Alex Petrópolis, beleza, ele é um cara, é uma figura e tal, ele fala um monte de besteira. Mas o Tiririca não precisa nem falar, cara. É só ele rir com a tua cara sem dente, assim, né? Ou então pedir pra você botar nele que você não consegue, cara. Você ri e faz o que ele quer. Até ele de terno na comissão é engraçado. Ele é engraçado. Ele falando sério. Ele falando do projeto dele. É engraçado. Ele fala qualquer coisa pra você ri junto, cara. Ele chama você de abestado, passa o dedo na sua cara. Tipo o Kiko, sabe como é que é? Ele fica fazendo as palhaçadas e você não consegue resistir, cara. Ele é muito foda. Ainda teve um filho. Muito foda que nem ele, grande cantor também, pessoa maravilhosa. Então, Tiririca, não tem jeito. Pessoa então, maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Que merda. Não, essa pessoa Tirulipa, então, rapaz. Pessoa maravilhosa levou esse round. Está praticamente na final, ok? Caralho, próximo tá provando o cara. Tá muito ladrão, pô. Olha só, aqui é mão de ferro, ok? Próximo round. Valeu, Elizabeth Tati. Round 3, Smart Boy Sergio versus Piro Rafael Bastos, fight! Nesse eu vou querer votar primeiro, porque eu tenho um argumento que não sei se todo mundo vai pensar e talvez eu possa defender quem eu vou votar. Okay. Sérgio Malandro, muito legal, faz parte também da minha infância, tem umas piadinhas que até hoje podem ser ridículas, mas todo mundo ri. Rafinha Bastos é mais atual, ele come a mulher e o bebê, entendeu? E dane-se o que vão achar dele, os processos que vão ficar nele, ele fala na dele e é engraçado e ponto. Avassalador. Avassalador. Mas eu fiquei na dúvida, porque não, eu votei no... Upi! Eu vou votar... Eu voto no Rafinha Bastos, porque a gente já tem dois pra ir pra semifinal. Dois da antiga, digamos assim. O Mussum, que é bem antigo mesmo, já até foi. E o Tiririca, que agora ele meio que... Ele pendurou o nariz palhaço, né? Ele tá na carreira política e tal. E agora eu acho que o Rafinha Bastos, ele pode vir aí como uma tentativa dos novos. Ele então é tipo eu voto no Rafinha Bastos. Inovação carismática. Exato. Rafinha Bastos. Ou aquele outro padre. Fábio de Mello. Fábio de Mello. Aquele é mais bonito, é. Padre Gato. É ridículo. Como é que eles botam um padre gato, cara? Caralho, ele... Padre Gato. Ele é padre. Padre Gato. Oh, me desculpa. Ninguém vai no show daquele cara pela fé, não, cara. É porque o cara é gatinho. Ele paga de gatinho. Ele se veste como gatinho. Fica piscando pra câmera. Foi por isso que você foi, boy? Ele tem um olhar de Richard Gere, gente. Ele tem um olhar sedutor. Ele não tem um olhar de... Todo mundo queimado no inferno aqui, mano. Ele é vou parar de andar com o Fluffy, cara. Ele é... Até o bode tá ficando meio viado, velho. Ele é o... Padre Cabo. O confessionário. O papai é pop. Eu pop. Eu voto no Rafinha Bastos pela renovação carismática do humor brasileiro. Fernando Freira. Não, esse é pensando na renovação carioca. Fernando Freira. Freira. Da Freira. Que isso, Freirinha? Que isso? Que isso, Beata? Que isso? Me conta seus pecados cabeludos. O confessionário. Tá, gente, foco. Foco, foco. Eu vou pela... Foco, padre. Eu sou um cara que gosta muito da igreja católica, sabe? Eu acho que uma igreja que tem padres gatos, padres orelhudos que fazem lamberóbica com pieza, sabe? Uma renovação carismática, Rafinha Bastos. Pode ter um padre judeu, qual o preconceito? Cara, vocês... Um padre judeu. Qual o preconceito? Ah, eu vou parar de votar nesse comediante e vou passar a votar na risada da Dani, cara. Eu posso fazer isso? Pode. Vamos trocar. Quem ganhar esse round aqui, a gente substitui pela Daniele. Aquela risada. E ver quem leva a competição. Eu já concordo. Troféu Daniele Pereira. Não, voto sério, por favor, gente. 2-0 pro Rafinha Bastos. Char Delícia, seu voto, por favor. Cara, é o Rafinha quem? Serginho Malandro. Olha só, mais uma coisa pelo Rafinha Bastos. Ele provavelmente ele é circuncisado. Hã? Ai, caramba. Pode ser engraçado. Cara, alguém tem que ser muito gay aqui pra poder pegar isso como um ponto positivo, cara. Não, isso é uma puta sacanagem. Só o Fluffy mesmo que vai gostar disso que você falou. Não, puta sacanagem. Porque tadinho dele, é isso? Vamos votar nele porque não, tadinho. Ele isso, vai ver uma coisa. Isso é uma puta sacanagem com a pessoa. Tipo assim, ele já é uma piada. Ele tira a roupa, a mulher olha, quá. Entendeu? Enfim. É? Não sei, eu acho. A Dani, a antissemita, está revelando aqui que ela acha graça. A comunidade judaica e mendigo do Rio de Janeiro. Uma ofensa a todos que operaram fimose aqui nesse podcast. Todos queridos. Aí, esse que vos fala. Que sacanagem. A pessoa sabe se a operação de fimose foi sucesso quando a enfermeira começa a rir da pessoa. Nossa, aí eu vou procurar na internet aqui como é que é, eu nunca vi. O do Plus é parecido. O do Plus é parecido. O Plus tá até quieto. Eu tô quieto, cara. Eu tô quieto aqui, eu tô só ouvindo esse negócio. Ah, que dia feliz pro Google, cara. Mas seguindo, eu vou votar no Rafinha Bastos, por causa que como ele é um cara polêmico, muitos mamilos. Tipo, cara, ele deu uma entrevista que mesmo, tipo assim, a própria mídia empurra ele a ser humorista, porque ele tava falando que ele, às vezes, dá uma reportagem, ele não quer dar a reportagem, e ele simplesmente fala uma bobagem qualquer, tipo, pra sair do pé dele. E simplesmente publicam isso como se ele fosse o máximo, cara, e ele tava apenas se livrando dos... É um cara que não gosta da mídia corporativa burguesa. Tá bom. Fala pro comentário de Jardel. Pronto. Quem não votou ainda? Você. Só eu? Eu também, né? Como de praxe. Ah, tá, ok. Pô, você quer ir primeiro? Ou você quer ir depois? É, você tá me perguntando pra fazer o contrário, então eu vou simplesmente ficar quieto. Ok, mas tá com a competição, pra eu tomar uma posição aqui mediante o resultado. Tá, Rafinha Bastos tá 4-0, é isso mesmo? Ou o Búfalo não votou? É Búfalo votou? Então tá aí, Búfalo. Foi do contra mesmo. Oi. Não votei, é verdade. Muita atenção do Búfalo. Tá vendo? Então, cara, pô, brother. Tudo de lado. Diga aí, Búfalo, qual é o seu voto, por favor, cara? Pô, Serginho Malandro, porque queria que eu votasse no Bastos, babaca. Como é que pode é? Ser mesmo. Como é que é? O bode tá falando que eu votei no Bastos, eu vou votar no Malandro, tá bom. Ah, isso aí, então tá 4. O bode presumiu então, que o... Então tá 3-2, não tá 4-1. Hã? Pera aí, eu tô perdendo. Quem votou no Serginho Malandro, cara? Só o Búfalo. Eu. Então tá 3-1. 3-1. 3-1, tá bom. Eu não votei ainda, brother. Nem você, Pombo, meu amor. Então é o seguinte, 3-1 pro Rafinha Bastos. Eu tô com medo de dar o voto e cometer injustiça. Não, você vai. Se você votar nessa merda aí. Cara, eu vou votar no Serginho Malandro. Não! E vou deixar o... Yeah! Gugu! E aí, Pombo? E aí, cara? O que você vai fazer agora? Pô, moleque, eu ia perder aqui meu tempo argumentando pra caralho, falando várias paradas. Agora você vai votar no Serginho Malandro, você vai falar isso. Serginho Malandro, parceiro. Sérgio Malandro, cara, é muito superior do que esses Rafinha Bastos aí, que chegou agora no ônibus e quer sentar na janela, entendeu? O maluco, ah, não, é a Vanessa e o bebê, não sei o quê. Você é de malandro comeu a Xuxa, cara. Porra, tu tá na frente. Porra, isso aí, Rafinha Bastos foi preso porque tentou comer o bebê, cara. É, o Sérgio Malandro foi lá. E tudo bem que ele pode ir pro inferno junto com ela. E ó, vou lançar um spoiler aqui, hein. A Sasha não é mais virgem, hein. Sério isso, bro? Serginho Malandro já foi lá e pau! Não. Ai, o PV. Eu não quero falar aqui, mas nosso amigo Mano Leu faz natação junto com a Sasha. Que isso, bro? Sério? Sério. E pior que é sério, velho. Que isso, Mavinha, que isso? Eu não quero falar porque nem Sérgio Malandro, eu estou dando uma piscadela agora. Sou muito próximo, muito próximo. Sou muito próximo, Mano Leo! Apenas 12 anos, já fecundando meninas. Fecundando? Que bonito. Caso você tenha alguma notícia para nos dar, ligue para nós. Manteremos seu nome no mais absoluto sigilo. Mano Leo aí participando do Linha Direta, brother. Cara, acho que vai ter problemas, maluco. O Mano Leo aí. Vai pensar que é duas meninas aí, andando juntinho. É não, Mano Leo de cabelo comprido, arrasando os quarteirões aí, rapaz. Aí, Mano Leo vai herdar aquele terreno todo. Casa Rosa. Vai ter um McDonald's em casa. McDonald's em casa, ele porta, porcaria toda, né? Conversar mais com o Mano Leo aí, mano. Ficar amigo do Mano Leo. Mano Léo oferecer carne aí pro Mano Léo. Mano Léo vai nos trazer muitos benefícios ainda. E é o seguinte, eu tô sentindo que vai rolar um empate aí. Já rolou, né, cara? Não, tem que fazer a pergunta decisiva ainda. Alguém gostaria de mudar de voto? Eu quero mudar o do Bluff pro Rafinha Bastos. Boa! Essa você não pode fazer. Alguém mais gostaria de mudar de voto? O próprio voto, não? Então é o seguinte, vai ter que rolar a reeleição aqui. Então, por favor, Pombo, você que é sempre o último, fique por último de novo. Bode, qual é o seu voto? Obrigado. Eu voto na renovação carismática. Eu voto no Fábio de Mello. Ou seja, ok. Eu voto no Serginho Malandro. Pombo, seu voto, por favor. Sérgio Malandro, e me admira muito o Bode, entendeu? Que se diz tão a favor dos construtores. Não, a favor. O Bode, do jeito que é aí, súprita e cóprata, vai chegar no background e vai botar no Serginho Malandro. Eu sou muito fã do Sérgio Malandro, isso é público e notório. Toda festa fantasia, eu sempre vou de Sérgio Malandro, é um uniforme praticamente. Mas, cara, renovação carismática, eu gostei do argumento, cara. Eu quero todo mundo. E os jovens, porque vieram. Viemos roubar o Senhor. Caraca, você tá envolvendo igreja e pedofilia com, sei lá, com os pecados todos que você pode misturar aí, cara. Voltando no Rapinha Baixo, é muito bizarro o que você tá fazendo, cara. Você é uma pessoa muito controversa. Então, eu sou polêmico. Chega com papo. Eu sou tipo Lobão, eu sou muito polêmico. Cala a boca, seus mamigudos. Serginho Malandro foi para o próximo round. E nós... Como assim? Ninguém mudou de voto. Não, Serginho Malandro ganhou, pô, foi para a sua fase. Como se ninguém mudou de voto? Tá 3-3. Então, rolou a reeleição, assim como eu já vi. E aí foram dois votos contra um. Dois contra um, bode. Que merda, que é a justiça da Tanguinha está sendo... Sérgio Malandro, né? Isso. Próximo round, por favor. Eu me recuso a votar, velho. Então fala, fica quieto aí, é melhor que ficar número ímpar. Opa! Essa vida... Aí, se não fosse esse podcast, não era nada. Jardel, se você continuar com essa atitude, eu vou te expulsar do meu podcast. Okay? Jardel foi fazer com o doce, morreu de diabetes, mas fodeu. Round 4 da segunda fase. Ronald Rios versus Marcelo Adnet. Fight! Então, acho que a gente pode começar declarando a diferença entre os dois, que Ronald Rios é um cara da internet, tem um público específico, mas que graças ao seu sucesso foi trabalhar na MTV. E o Marcelo Adnet também começou na MTV. Correto? Com aquele programa 15 minutos. Ele não começou ali. Ele começou ali, não foi? No 15 não, minutos. Ele fez até novela, cara. Novela? Sério isso? Sério, ele fez novela e tudo. E ele é daquele Zé, Zenas Improvisadas, que sempre fica aqui no Rio. Isso. Não, ele, mas tá, é verdade, é verdade, tá certo. Stand-up comedy. Novela eu não sabia não, mas o Zé é verdade. Zé, que é muito bom, inclusive. Eu odeio esse improviso, porra. Não, mas o Adnet, ele tem diferencial, cara. Tu vê que no Zé, principalmente, você tem umas situações onde ele cria parada na hora, porque eles pegam sugestão da plateia e tudo mais, e assim, claro, o programa é de improviso já, mas ele inventa letra de música e ele, além de tudo, ele faz a imitação, né, ele pega o sorteio, primeiro o artista, depois o tema, e nisso, em cima disso, ele pega e faz a música, ele cria a música na hora, questão de 20, 30 segundos, ele começa a escrever no papelzinho rapidão, pá, e faz, ele é um cara criativo pra cacete. Eu queria falar um negócio pra vocês. Vocês não devem ter notado isso, mas o pombo parece muito com a Dinê, cara. É, parece com a sua mãe também. Não, com a minha mãe não. Não. But... Você é muito parecido com a Dinê. Muito. É, então é por isso que eu vou votar nele, então. Porque eu sou a Dinê, eu quero que todo mundo vote em mim. Não, você não vai votar nele agora, porque você é o último, lembra disso? Eu não posso votar? Não, não. Tá, então até lá eu mudo meu voto. Caralho, velho, parece muito, maluco. Muito! É igualzinho a Dinê, cara. Não, eu devolvi minha personalidade. Eu falei com o Pluff há muito tempo. E aí ele concordou. Cara, esse era um dos únicos meios em que eu convivia que ninguém me comparava com esse cara. Agora acabou meu sonho, cara. Eu vou ter que abandonar vocês aqui, entendeu? Vamos, porque... Então, antes de ir embora, imita o Carlos Alberto. É mesmo, pode fazer esse teste, cara. Porque o verdadeiro Adnê não deve conseguir imitar o Carlos Alberto. Entendeu? Eu provo que eu não sou ele imitando... Carlos Alberto! Olha só, Pombo. Você pode também pedir ajuda lá ao nosso coleguinha... O colega lá do... Ai, cacete... Do Niemeyer, o Ivo Pitangui. Ele tá vivo ainda. É outro. Vai tá devendo muito. Vai ser na tua cara. Verdade, cara. Ele pode me mudar. Mas como é que... Eu não entendo, cara. Esses velhos... Eles não têm tremedeira, não, cara. Porque um desenha, arquiteto. O outro faz cirurgia plástica. Porra! Cara, que... Niemeyer não deve nem respirar direito mais, cara. Não. Fazendo parênteses aqui. Os dois fazem as coisas... Mas eles são assessorados. Não, ele assim, eles fazem só o croquis, eles fazem só o início. Peraí, você se operaria com o Niemeyer? Você perguntou isso? Não, nunca se operaria com o Niemeyer, por favor, ok? Se você fosse um belo prédio. Só se ele estiver rezando por mim, porque ele tem uma conexão mais forte do que eu. Ok. Vamos prosseguir. Temos algum voto? Por enquanto nenhum, porque o pombo vai só pro final. Okay. Então, bufalhando. Caraca. É a cara do pombo, moleque. Tá aqui, cara. Muito tá bom. Ou seja, sou eu contra o Arnaud agora, né? É mesmo. Pombo contra o Arnaud. Pombo. Quem você vota? Pombo ou Arnaud? Sacanagem. Ele vai levar pro lado pessoal. Vou votar no Arnaud da Zona Norte aí, pô. Então, Ronald Rios. Que eu não conheço ainda. Trabalho. 1-0. Eu voto no Ronald Rios, porque eu acho que o... Cara. O Adnê, cara, ele se perdeu quando ele começou a fazer esses filmes de merdas no cinema, cara. Aquele programa 15 minutos dele era muito bom, cara, mas ele tinha que ficar naquilo ali. Ele começou a apelar. Tudo bem, comédia de TV até vai. Mas ele começou a apelar, fazer um humor pastelão pra cinema, sabe? Um negócio meio idiota. Mas aquilo ali é um filme, cara. Vocês têm visto o Rock Bola, por exemplo? Não. Ele não é mais o Paulo Bonfá e o Marcos Guia que apresenta. É o Adnê e tem outro cara lá. Pode ser, apresenta o Rock Bola? É, o Rock Bola vai pra música de rádio. O Rock Bola vai pra MPB. Não. Pera aí, eu confundi, desculpa. Não é o Rock Bola que eu tô falando. Falando do Rock Go MTV, perdão. Ah, é sério? Rock Go agora com eles? Rock Go agora com a Adnê. Ah, então. Esse cara, é o programa que ele se encaixa bem. É, ele tem de tudo de futebol. O cara é foda. Tipo, ele tem muita piada pra fazer e ele mostra aquilo nesse lugar que dá liberdade pra ele fazer isso. O filme não, porra. O filme tem roteiro legal, ele tem que seguir. Às vezes a piada não é dele. Vendendo, entendeu? A troco de nada, esses filmes de bosta aí. Agamenon, que bosta, cara. Pra vovó ver esse filme e achar graça, ou sair revoltado pro cinema. Tá com filme de underground, hein, Plus? Não, é verdade. Porra, cara. Tu ouve uma banda, entendeu? Ela começa a ter 10 fãs, tu para de gostar, né? Para com essa merda, cara. Tu não tá mais pra isso, não. Você é fiel ao seu true, entendeu? Vou ferrar com o Plus no estilo que o boss começava a cair nas armadilhas nos outros episódios. Mesma coisa que o Plus tá fazendo agora. Ele argumentou falando que o Paul Villa era um grande artista, um artista completo, que fazia, era formado nisso e naquilo, dançava, sapateava, saía com ele à noite. E ficar argumentando em cima disso. E agora o Adnê, por ser um ator também, não só um comediante, ele tá dizendo que o cara tá se vendendo, que o cara tá fazendo filme, trabalha na TV. Mas o Adnê não tem a formação educacional que o Porvilho tem, cara. É isso que eu tô falando. Você sabe? Você tem certeza pra afirmar isso? Eu tenho certeza do que eu tô falando. Tá, você tá falando com o próprio, rapaz. Como é que você pode afirmar? A mesma certeza que tu tinha do álcool em gel, cara. Viu? Eu tenho do Adnê. O álcool que não pega fogo. Me enganei. O problema dele é a combustão, gente. Eu me enganei. Mas sabia que diferença? Vocês ficaram falando que era igual, pegava fogo igual, não era igual, entendeu? Ninguém assim falou que era igual, carvão, não. Tem o vegetal e tem mineral. E nego ficava achando que só tinha lenha. Brincadeira. Não, não, eu também não falei isso, não. Mas tudo bem, pô, tudo bem. Você tem que deixa comigo tentar argumentar. Só porque eu fiz coisa pra de Sakura Card Cap. Então, sabe o que você faz pra... Sabe o que você faz pra acabar com esses teus erros aí, apagar essas manchas do passado? É só você votar no Marcelo Adnê agora. Não, eu vou votar no Ronald Rios, ok? Posso falar que, gente, a gente vai poder zoar o Pombo até a eternidade. Votem logo no Adnê, pelo amor de Deus. É o seguinte, o Bode e o Adnê votaram no Adnê. Eu votei no Ronald Rios. O Búfalo votou... No Ronald Rios. No Ronald Rios, que eu esqueci. É verdade, ele nem sabe que o Ronald Rios votou no Ronald Rios. Jardelindo, em quem é o seu voto? Pô, cara, eu amo muito o Pombo. O cara parece muito com ele, cara. E eu te falo, eu já vi programas desse outro aí e nunca vi do Ronald Rios. O programa desse cara era bacaninha. É um que é só 15 minutos pra MTV, né? Aham. O programa é bacaninha, é legalzinho. Eu voto nesse cara aí. Mas a semelhança com o Pombo matou o ponto. Então tá bom. E esse Ronald Rios aí tem alguma entrevista no Jô? Não, né? Então ele é um bosta. Então, tem isso também, pode crer. Muito mais importante, a entrevista pro gordo. Porra, esse Jô Soares era de simpático agora, mas tudo bem. Sim, cara. É um viadinho imponente e importante, que nem você. Tricolor. Daniele, por favor, seu voto de Minerva. Bem, considerando todos os fatos, todos os argumentos apresentados neste valioso programa, Peraí, você tá falando a mesma coisa que a gente aqui? Português, por favor. Eu voto em Rufus Tambores. Slow motion, slow motion. Se você votar no Ronald Rios, eu vou ficar puto. Tudo bem que tá decidido já quem vai ganhar, porque mesmo que empate já tem um vencedor, mas vai. Mistérios. Ele quebrou a Dani agora. Porra. Murcha ela. Ela pediu tambores, aí eu, pô, não precisa de tanto. Vai, por favor, seu voto, vai, mantém. Ô, Marcelo Adnê, chama aí os mano aí pra brigar aí com ele, vai, pô. Pô, eu vou chamar a galera aí lá do Alemão, pô, sacanagem. Aí, os cria do complexo estão aqui só na pronta, hein, pra te esperar aí, parceiro. Tô votando em tu então, parceiro. Ih, demorou então, mas um voto aqui pra galera do complexo aí, ó. Pode vir, parceiro. Vem invadir aqui, blindado da marinha, parceiro. Foda-se, nós criamos a vala aqui, vocês caem lá dentro. Vamos usar crack, porra. Então é o seguinte. O tráfico, parceiro. Tá louco. 4 votos pro Adnê cheirado. 2 votos pro Ronald Rios. Infelizmente é isso, é o fim da carreira do Ronald Rios aqui no podcast Tanguinha. Infelizmente é meu saco, ninguém gostava desse cara, só você. Que isso, cara? Que gratuito! É o complexo, mané, bico pro alto. Porra, o cara fez o Sérgio Malandro ganhar e agora vem falar infelizmente, vai tomar banho. Et maintenant, la demi-finale. Mussum contre Terrihica. Fight! Não importa em que língua, que nome escroto, né, cara? Puta que pariu. Ó, pra quem não entendeu, isso foi Mussum versus Tiririca em francês, tá? Porque aqui o bagulho é chique, tá ligado? Os dois são alfabetos. Olha só, não é fight, é la lutte. La lutte. Que viado, cara. Caramba, cara. Cara, quando você fala, vamos cair na porrada, tu fala la lutte, não tem como ser um país hétero, né, cara? A França é essa merda por isso. Cair na porrada de outra forma. Cara, e não é verso, é farra porra. Então vamos lá. Mussum e Tiririca organizando a bagaça. Eu voto no Tiririca, porque eu já falei que ele vai ganhar essa competição. E eu não preciso argumentar nada a favor do Tiririca. Valeu, Ricardo Teixeira. Vai, não, vamos lá. Bufalão, você, para o dotinho aí. Quem você vai votar? Cara, eu nunca fui muito fã de Tiririca, Mussum. Que isso, Búfalo? Que isso? Perdão. Decepção foda agora. Que isso, Búfalo? Uma pessoa que eu sei que não vai me decepcionar agora, cara. Daniele, em quem você vai votar? No mais bonito. Putz, e agora, cara? Pô, bom critério, hein? Caralho. Duelo de tanto. Cacirte? Jevuta... Tiririca! Tiririca. É o bigodinho do Pac Game. Esse não tem, esse não tem, só tem o Tiririca e o Mussum. Zevot on Tiririca. Okay, eu acho que ela falou que vai votar no Tiririca, ok? Então, não, eu acho que é no Mussum que ela falou. Ah, não, ah, também eu entendi Mussum. Não. Não. vamos lá, 2-1 pro Tiririca, hein? Já delícia. Bota no Mussum aí, vai. Cara, eu queria muito encontro plus, cara, só por causa da injustiça que ele fez nos rounds passados. Mas o Tiririca, como eu falei, cara, é olhar pra aquele filho da puta, ele não precisa nem falar, cara. É um humor que ele passa só de olhar pra gente, é uma pessoa linda. É a aura do riso, né, que o cara tem. Ô, menino cara, lindo! Cara, quando ele começa a contar uma piada que ele não consegue terminar a piada, eu não sei se eu fico com raiva ou se eu começo a rir porque a piada era ruim, mas ele fez ela ficar boa. Cara. Não, eu começo a rir, eu rio porque ele tá rindo. É, então a piada é uma merda, mas ele não consegue contar aquela piada mais merda do mundo, cara. Mas esse é um dom que só o Tiririca, o Carlos Alberto de Nobre e a Daniele tem, cara. É uma parada. É isso, cara. Carlos Alberto! Aí não tem como eu encontro o Tiriri, cara. Por mais que eu queira encontrar o Plan, eu vou encontrar o Tiriri. Nandel, você tem que tirar esse rancor do seu coração, cara. Tá 3-1 pro Tiriri, cara. Boa, por favor, cara. Em primeiro lugar, a homofobia não tá com nada, Jardel. É, voltando. É, cara, eu não me senti agredido, ok? Ah, cara. Eu vou votar no Tiriri, que infelizmente tem que dar razão ao Plan. Tô triste. Tá triste? Vai tomar no seu cu, rapaz. Tava pensando melhor. Porra. Vamos, boa. Massacre aí, vai. É, vamos lá. É, eu também, independente do resultado, eu quero dar grandes méritos ao nosso amigo Mussum, porque ele enfrentou, que pra mim é o candidato mais forte daqui da competição. Ah, sim, o Sofia é gordo, pode é fácil. Rosa não é fácil. E eu acho que o meu critério pra votar no Tiririca e não no Mussum é que, por razões óbvias, o Tiririca ainda tem pra onde melhorar. Né, o Mussum já teve seu destino fadado aí. Já deu, né? Cara, deve estar sugando o álcool da cana de açúcar que ele tá plantado em cima dele. Muito provavelmente. E é isso aí, Tiririca na cabeça. Ó, o menino lindo. Várias risadas com o nosso palhaço brasileiro aí que agora tá no Congresso. Então é isso. Falei bonito, não? Tiririca 5-1, falou bonito, Padinê. No próximo round. Segundo round da semifinal, Sérgio Malandro versus Marcelo Adnet, combate! Ai, todo mundo perplexo porque eu falei combate, não falei fight. A gente não sabe, a gente é treinado pra só reagir com fight. Chara suíço ao prato, chara suíço ao prato. Tem queijo branco? Hã? Chara suíço ao prato, chara suíço. Meu Deus, salvou! Salvou a piada. Que apelativo isso, cara. Cara, que merda, cara. É tipo lutar contra o Ken ou contra o Ryu na voadora e banda. Voadora e banda. Então vamos lá, galera. Pombão, oi. Vou deixar você começar essa porque você é o Marcelo Adnet. Sérgio Malandro contra você, cara. Quem você vai votar? Porra, você tá perguntando se eu voto em mim ou se eu voto nesse merda aí? É. Me contradizendo completamente? Não. Sérgio Malandro tem seus méritos, é um grande comediante, tem muito mais experiência do que o grande Marcelo Adnet, que não sou eu. Mas eu acho que o Marcelo Adnet tem uma capacidade, um potencial pro humor muito grande. O cara é inteligente, fala porrada de língua aí, entendeu? Bonito pra caramba. Entendeu? Então eu voto no Marcelo Adnet, cara, porque pelo mesmo motivo que eu acabei de contradizer aí nos áudios anteriores e agora eu reforço, que é a renovação do humor, entendeu? Em homenagem ao Bode aí. Em homenagem ao judaísmo, você vota em você mesmo. Exatamente, em homenagem à imparcialidade. Ok, eu vou manter o meu voto, porque eu sou um cara correto, entendeu? Não tô esse negócio de hipocrisia aqui, não. Eu vou votar no Sérgio Malandro de novo. Porque se o Marcelo Adnet não era pra ter ganho do Ronaldo Rios, não vai ser do Sérgio Malandro que ele vai ganhar, entendeu? Eu fico com o Sérgio Malandro. Eu tô pensando na final. Eu não quero que o Plus ganhe com o Tiririca. Então, se tem alguém que tem alguma chance de barrar o Tiririca, esse alguém se chama Serginho Malandro. Eu volto pro Serginho Malandro. Quem é? Todos contra um, né? Brincadeira. Vamos lá. Daniel. Todos deles. 5 contra 1. Você também está contra mim? Opa. Não, meu querido. Ah. Nunca. Isso. Então, por favor, dê seu voto. Mas eu vou te fuder. Olha só, olha o que você vai fazer. Não. Eu vou pedir desculpa pro Marcelo Adnet, né, que está presente no, na gravação. É, e eu vou votar, obviamente, no Sérgio Malandro pelo conjunto da obra e pelo obviamente que ele... também não, pelo amor de Deus. Pô, e pelo... Obviamente, porque o Sérgio Malandro, ele é uma figura muito mais simbólica pro humor brasileiro do que o Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet está apenas engatinhando, se você considerar o que é o Sérgio Malandro pra história do humor brasileiro. Eu não gostar, não quer dizer que ele não tenha seus méritos. Tá bom, sei falar, mas minha mulher sabe, rapaz. Tá aí, ó. 3-1 pro Sérgio Malandro. Eu não sei falar, eu só sei latir. Raul, 50 centavos. Caralho, é o próprio Adnet, cara. Agora faz isso que eu gosto de contar o Alberto. Não. Eu tô imaginando eu ouvindo Lady Gaga 5 horas da manhã num trem. Indo pra Santa Cruz, feliz da vida, e para um cara na minha frente, que eu compro house de manhã de vez em quando. O cara fala, eu não sei latir, eu não sei falar, eu só sei latir, house é R$1. Porra, eu compro toda house que ele tiver. Eu não comprei a toda, porque eu não tenho esse dinheiro, mas eu compraria pelo menos uma pra dar o cara. Agora que eu comprei 100 canetas, eu posso vender cada uma. Cara, tu fala que tu é de uma casa de assistência e os drogados. Aqueles caras são muito picaretas, cara, que falam isso. Não, 100 não, eu comprei 50 canetas. 100 não, foram 50. Caraca, por que você comprou 50 canetas? Rosas, 25 rosas e 25 azuis. Pra quê? Porque eu perco caneta. E ela é professora, ela escreve. Caralho, mas você perde uma por semana? Cara, 2 semanas. O ano tem 52 semanas. Levando em consideração que são 2 semanas de folga, feriado, assim. Então são 50 semanas. 50 semanas são 25 canetas azuis. As rosas só pra correção. É, levando em conta que o aluno repete pra caramba lá, ela tem que dar um monte de xizinho rosa. Aí ela gasta muita caneta vermelha. Só uma observação. A professora de português faz conta melhor do que seu namorado engenheiro. Pra você ver. Túneis, elevadiças. Não confio, acho que sempre vai cair. Rapaz, engenheiro não tem que fazer conta, engenheiro tem que ganhar dinheiro, entendeu? Até rima, né, cara? Só engenheiro, né? Só engenheiro tem que ganhar dinheiro. Só engenheiro, o resto não. Olha, o engenheiro tem que ganhar dinheiro. A professora, esposa do engenheiro, tem que saber gastar o dinheiro. Ah, entendi. E o Jardel tem que cobrar o dinheiro, né, Jardel? É, vocês recebem pra mim pegar depois de vocês que não pagam as contas. Você tá trabalhando no negócio de garantidor de crédito, Jardel? Sim, eu ainda sou um recuperador de crédito. Recuperador de crédito, essa é uma profissão muito bonita. Mas eu sou um recuperador de crédito com curso superior. Puta, é verdade, que pariu. Gente, isso parece mais que ele vai salvar a minha alma. Isso é muito engraçado. Assim, eu sou um recuperador de crédito, eu vou salvar sua alma. Vou salvar não, vou roubar sua alma, mano. Não, recuperar, pô. Você como exime recuperador de crédito, em quem você vota? Sérgio Malandro ou Marcelo Adnet? A minha contrariedade contra o Sérgio Malandro ainda está plausível em meu olhar. Calma aí, contrariedade contra, você acabou de negar, pois não é um sim. Não, foda-se. Olha só, o foda-se sempre significa a mesma coisa. Olha só, do alto dos meus tantos anos de estudo em língua portuguesa, eu sei falar que menos com menos dá mais. Tá vendo? Ensina pro Pluff. Caralho, quem fala? Pera aí, eu tô quieto, cara. Enfim, e eu não gosto do Sérgio Malandro. Acho um absurdo ele estar onde ele está. E o Pombo é muito mais legal que esse cara aí. Então eu boto. Porra, Gardel, caraca, que mama, moleque. Então pera aí, tá 3-1 então pro Sérgio Malandro. Bufalino, em quem você vota? Malandro. Pô, você não gosta de mim, né, cara? Mané. Caralho, eu vou falar meu Deus, cara. Ele sempre bota contra o que eu quero, cara. Que filha da puta. Malandro, malandro, malandro, malandro. Então, 4-1 pro Serginho Malandro. Cara, isso tá muito manipulado pelo plano. Marcelo, e quem você vai votar? Já votei, não votei, não? Ele já votou. Não. Ele foi o primeiro a votar. Não, deixei ele ser o último. Ou não, ele foi o primeiro. Não, ele foi o primeiro a votar. Ele votou nele mesmo. É porque ele não computou meu voto pra contar 4-1. Está 4-2. É. E perdeu, não perdeu? É. Então olha só, que vantagem. Nós vamos para a final, nós éramos 6 pessoas. Como o Pompo perdeu, ele vai sair. Vamos ficar só 5. Aí não tem como empatar. Tá certo, eu não participo da última, né? Ué, você foi embora. Tô obrigado. Ah, tá certo. Tá tranquilo, eu vou embora mesmo. Vou embora. Então, tá bom. Porra. Então um beijo, Quero Roberto. Vamos agora para La Grande Final. Em grego. Para. Como é que fala em grego a grande final? Le Pirroquet em aqui. E é o seguinte, galera, toquem as cornetas! Yes. Liberte-se! A grande final do troféu Ronald Golias! Do lado esquerdo, ele, o mestre dos biscoitos recheados! O político mais adorado do povo, Tiririca! Eu vou morrer! Ringue! Ele, gordo, escroto, velho, Sérgio Malandro! Yeah! Comeu a Xuxa! Comeu a Xuxa! Depois desse anúncio nada parcial, vamos anunciar como vai ser o último round. E é o seguinte, pra quem não conhece, nós, para decidir o grande campeão, vamos analisar os dois finalistas com base em 5 critérios diferentes que foram escolhidos levando em conta os fatores positivos do nosso honrado troféu, que é o Ronald Golias. Então nós pegamos o Ronald Golias, pegamos as 5 fatores que eles têm de melhor para a sociedade, vamos analisar aqui. Então é o seguinte, primeiro troféu para análise do campeão. Quem tem os melhores bordões? Sérgio Malandro ou Tiririca? Jardelícia? Não posso falar. Bode, é com você. Vamos ver. Tiririca tem. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Casal. Ó, menino lindo. Eu vou marcar. Quero morrer. Mas Sérgio Malandro, ele tem coisas que transcendem o personagem de Sérgio Malandro. Cara, pegadinha do malandro. É uma coisa que, sério, todo mundo sabe que é pegadinha do malandro, iê, glu glu, salsa fufu, me fazer um iê. Cara, mas isso não é um bordão. Isso é bordão, claro que isso é bordão. Isso não, é não, pegadinha do malandro não. Vai, não, sim, cara, você não vê, você tá na faculdade, chega um babaca, vai e brinca, faz uma brincadeira com a tua mochila e fala, pegadinha do malandro, de sacanagem contigo. Maluco, blinca. Blinca, ele aparece. Não. Eu não falei Blinca. Caralho. Eu, não sou certo. Eu escutei Blinca também. Pai, eu não escutei Blinca, não. Olha lá, olha, meu amor. Olha aí, aí, aí, edição. Aí, edição, você consegue falar... voltar o áudio, né? Ah, então pode voltar, que eu posso acreditar. Eu vou fazer o funk do Blinkar. É o funk da hipocrisia e o funk do Blinkar, né? Tá bom. É. Hipocrisia, né, aqui, com Cebolinha. Matem-se os dois, que eu vou ser o único nesse podcast, moleque. Pode ler, só não te pergunto o que você tá fazendo aqui. Olha só, eu sou herdeira, tá? Que merda, a Dani rindo vai acabar comigo, cara. Você... É, olha só, mas eu acho que no bordão a gente também pode considerar que os dois são mega astros absurdos da música popular brasileira. Vocês lembram daquela da música da farofa de Sérgio Malandro? Comprei 1 quilo de farinha. De farinha. Pra fazer farofa. A melhor é do guri, rapaz. Conheci, que nem é dele a música, né? Ah, capeta e farinha. Me ensinou que todas as crianças são capetas. Então é o seguinte, presta atenção, eu vou começar esse podcast, essa final, na humildade, entendeu? Eu tenho certeza que o Tiririca vai ganhar, mas esse critério eu vou ter que dar pro Sérgio Malandro. Eu também. Porque ele tem os melhores bordões e ele até hoje faz show, cara. Com aquelas músicas mega conhecidas, a gente foi no anos 80 revival aí e tava o Sérgio Malandro no palco com as Paquitas. Ele canta Lua de Cristal. Caramba, é sério isso? É sério. Caraca, Manoel Zinquinho. Pegadinha do malandro. Então é o seguinte, eu vou votar no Serginho Malandro nesse round, nessa categoria. Uau, sim. Hã? Malandro. O Rodão vai pro malandro? Não, eu quero que você não bebe seus votos. Vamos lá. Daniele, você vai votar em quem? Pelo bordão. Pelo bordão. Malandro. 2-0 malandro. Jardelice, você vai votar em quem pelo caso do bordão? Cara, qual que é o bordão do Kiririn? Ô menino lindo. Ô menino lindo. Eu... Cara, eu vou morrer, eu quero morrer. Tem uma dúvidas, o bordão é do malandro, cara. É o único que todo mundo sabe, você fala, já sabe quem que é o dono. Se bem que é o Kiririn também, né, cara? Mas a do malandro é mais usada. Ou seja, tu não disse nada. É, ele não, falou nada. Competição, foda-se vocês. Fez que foi. A do malandro é mais utilizada, é do malandro. Falando por enquanto. Gofalo tá aí? Oi. Gofalo, e você, cara? Quem você acha que tem o melhor bordão? Tiririca ou Serginho Malandro? Oi. Yeah, yeah. Bordão... Ou Homem Nito Nito. Pode ser o Florentino? Ah, esse aí. É, do Serginho Malandro, então. Serginho Malandro, então. 4-0 já. Bode Pão, podem votar só de brincadeira aí. Malandro. É, eu só quero usar meu espaço pra alertar todo mundo que o Fluff tá tentando usar a psicologia reversa aqui. Ele quer que o Sérgio Malandro ganhe, por isso ele deixou bem claro que a vontade dele é que o Tiririca ganhe, porque ele sabe... Isso não é verdade, vocês vão perceber que ao final o Tiririca vai levar essa competição muito justamente, ok? Tá bom, tá bom. Primeira categoria vai para Sérgio Malandro e vamos para a próxima categoria. E é o seguinte, galera, com base no nosso mestre Ronald Golias, quem tem o melhor personagem? Ou os melhores, se tiver mais de um? Sérgio Malandro ou Tiririca? Tiririca. Vamos lá, quais são os personagens do Sérgio Malandro? Olha só, o Sérgio Malandro, assim como o Tiririca, tem um problema, eles só interpretam ele mesmo. Aí... Ah, só que... Olha a asneira, olha a asneira. Deixa eu falar. Deixa eu terminar meu pensamento. A pessoa física e o personagem se confundem. Agora, o que acontece? Quando o Tiririca agora assumiu o cargo eletivo em Brasília, ele demonstrou que ele é um grande ator, na verdade. Entendeu? Todo aquele tempo ele estava interpretando. O Tiririca, na verdade, é só um personagem. Ao contrário do Sérgio Malandro, que realmente vive aquilo. Então... Como que se der personagem, eu voto no Tiririca, porque ele realmente interpreta, não vive. Presta atenção, você tá falando uma asneira gigante. Você assistia Show do Tom? Show do Tom! Você não assistia. Você... Verdade. Presta atenção, teve um programa que... Olha só. Vários... Ó, o Tiririca já fez. Toma cuidado com o que você vai falar. Eu votei no Tiririca, você... Não, eu sei, mas você falou que o Tiririca não tem personagem, imita ele mesmo. Eu falei que ele tem personagem, ele provou... Ele tem personagem. Quem não tem personagem, que na verdade vive, é o Charlie Sheen brasileiro, é o malandro. Tudo bem, mas eu quero massacrar e dizer que não é verdade, ele tem mais personagens do Tiririca. Ah, então você quer... Ele, naquele programa lá que eles fazem o reality show lá do Roberto Justus, que faz o Tom Petty Justus, o Tiririca faz o executivo lá do lado dele. Pô, sensacional aquele personagem. Tem um programa também que o Tom Cavalcante imita o Roberto Carlos. Teve um programa que estilo aquele Se Eu Fosse Você, que caiu um raio na casa lá do Roberto Carlos e o Tiririca virou Roberto Carlos. Você já viu o Tiririca imitando o Roberto Carlos, meu jovem? Meu jovem, é a coisa mais engraçada do mundo. Se eu achar esse vídeo, vai estar anexado no post. Então, por favor, vocês não venham me dizer que o Tiririca só tem um personagem, ok? Ele é o mestre da imitação. E meu voto é para o Tiririca, o campeão antecipado. Ah, que filha da puta, cara. Que bom, seu voto. Voto no Tiririca, com certeza, porque nesse aspecto aí de personagem... Pra começar que o Sérgio Malandro em si já não é um personagem, entendeu? Então ele já perde zero. O Tiririca tem um personagem foda, que é o próprio Tiririca, né? Que ele não é ele de verdade, ele na verdade é um velho meio careca, que tem um filho chamado Tirulipa Júnior, que na verdade também é outro personagem. E o Tiririca tem esse personagem do Show do Tom e além do personagem do Congresso que ele faz também. Bom, é isso aí. Tiririca na cabeça, brother. Isso aí, brother. Jardelice, é você, cara. Eu queria muito ir contra o Plus, mas não vai dar. Porra, realmente. Moleque. O Tiririca interpreta melhor. O Sérgio Malandro é um babaca, cara. Nossa, como é que aquela pessoa não consegue... está nos critérios se ele é um babaca ou não. Deixa ele em paz. Mano, se ele é um babaca, eu voto no Tiririca. Ó, oh, menino lindo! Você vai morrer! É papo, se não votar em mim, é pra morrer! Então, Tiririca, campeão da segunda eu categoria. Eu não preciso votar, né? Você já falou que vai votar no time Rica, não falou? Nem o Búfalo. Não. O Búfalo sumiu. Vai, Daniele. Então, por favor, seu voto. Tiririca. Ok. 5-0 para o Tiririca nessa categoria arrasadora. É o bicho. Então, vamos para a próxima categoria. Terceira categoria da grande final, controle de massa. Pra quem não se lembra, o mestre, personagem do Ronald Golias, levava fiéis, arrastava multidões, rapaz, o que ele falava era lei. E nós queremos saber qual dos dois personagens finalistas tem essa característica São mais fêmea. Próxima da sua existência. Eu achei que era o que mais comia macarrão. Então vamos lá. Meu Deus. Quem vocês acham que consegue... Quem consegue enrolar melhor, macarrão? Dudu. Eu acho que nesse quesito aí de controle de massa, de conseguir fazer com que muitas pessoas o acompanhem por muito tempo, essas coisas, eu fico com Tiririca, porque o Sérgio Malandro, ele só teve, pelo menos ao que me consta, ele só teve um pouco de comoção, assim, das pessoas irem, enfim, quando ele tava na TV, fazendo a Porta dos Desesperados. Yeah! Pegadinha do Malandro, isso daí foi por um período curto, que ele ficou marcado, tá marcado na história do humor nacional, mas tô com o Tiririca no ar. Presta atenção, gente, eu tenho um número pra vocês, 2222. 2.222. Acabou. Deputado federal. Acabou. Pois é. Acabou. Mentido. O cara foi eleito político, brother. Deputado federal. Sim, verdade. Você quer saber quem é que consegue mais votos, mais aclamou? Peraí. O Sérgio Malandro se candidatou? Não. Candidatou a vereador e perdeu miseravelmente. Então eu falei merda. Então se candidatou e perdeu. Pior ainda. Pior ainda. Obrigado. O bode é tão filho da puta que ele conseguiu queimar eu e o Pluff numa tacada só. então, olha só. Pelo que eu entendi, todo mundo votou no Tiririca de novo, não é isso? Sim, eu votei no Tirulipa. Eu quero votar no Sérgio Malandro. Você quer votar no Sérgio Malandro? Bota pra querer. Deixa ele votar. 4-1 pro Tiririca. Porque o Tiririca é um cara humilde, ele não vai deixar o Sérgio Malandro também porra nenhuma. Vota sacanagem, né, cara? Sem necessidade. Então, vou votar só por causa que o Pluff é o outro. Então... Duas categorias contra uma pro Tiririca, por enquanto tá 2-1. Tem mais duas categorias. Se o Tiririca ganhar a próxima, já era, hein? Vamos lá. Aí, ouvinte, isso aqui é forjado, sabia? Próxima! Não tem nada de forjado aqui. Tudo é fake. Quarta categoria da grande final. Essa categoria, sinceramente, eu não entendi o que essa categoria tá fazendo aqui. Eu explico. Então, por favor. Categoria pela paz mundial. Eu sou a Miss aqui da Tanker Corp, tá então tchauzinho. Eu posso explicar, exatamente. Com os dois braços, pra mostrar que eu tenho os dois braços ainda. O Pula vai te amar se você perder um? Não. Por isso que eu tô falando que eu estou aqui. Mas se ele perder uma perna, você vai amar. Com dois braços, com certeza. Se perder as duas, eu continuo amando. Oh, que bonito. Oh. Porra, Pula, você é muito escroto, cara. Por que você vai largar a Dani se ela perder uma perna? É um braço. É, mas enfim, se for o braço direito, então é melhor me matar. Se ela fosse Roberto Carlos, tava tranquilona. É, mas enfim, pela urca. Pela paz mundial é como se fosse alguma contribuição social, não imposto de renda. Alguma, nem INSS, Fundo de Garantia, nada disso. É alguma contribuição social, alguma contribuição para o seu povo, essas coisas. Eu, já votando, fico com Tiririca. Ele é deputado federal. Ponto. E tem ótimos projetos. Olha só, Dani, eu vou usar o seu argumento pra votar o contrário. Ele tá indo contra a sociedade, cara. Ele não sabe ler e é deputado, porra. Sabe? Só por não tá fazendo isso, Sérgio Malandro tá contribuindo mais. Não, mas olha só, aí eu vou ter que discutir contigo. Porque ele pode perfeitamente... Ah, todo mundo fala que ele é analfabeto. Tá, beleza. Ele é analfabeto funcional. Mas ele tá lá, e seja ele, seja uma outra pessoa que esteja ou ajudando, quem assina ele e tudo que ele faz são todos os trabalhos que ele está fazendo, os projetos que ele está apresentando, são maravilhosos. Ok, eu vou defender o Tiririca, porque ele é o mestre. Não, é verdade. São projetos na educação, coisa séria. Ironicamente, na educação. Sim. Ele mesmo falou, se eu não conseguir ter uma educação boa, eu quero que os filhos dos meus fãs, os filhos dos meus filhos, tenham uma boa educação dada, digna dada pelo Estado. Eu mudo meu voto, cara. Daí me convenceu. Então, e vou além. Tiririca pra presidente 2016. Então, será feita a justiça nesse podcast? O Tiririca vai ser eleito o maior comediante de todos os tempos. Se pegar a corporação Tanga, é isso mesmo? Chegar? Bombo, qual é o seu voto? É o morrer! Aí, aqui! Olha só, Jardelícia, você é minoria, cara. O seu ódio pela minha pessoa não pode ser maior do que a justiça. O Plano já disse tudo no começo do podcast, forjando a felicidade. E não é só a felicidade que ele tá forjando, pô. Tô forjando nada, cara. O negócio aqui é verossímil. Vamos lá. Mas em questões igual a Dani falou aí da polícia do Tiririca, realmente ele tem umas propostas bem bacanas. E por mais todo o político, a gente sabe que é corrupto, não sei se é todo, mas a grande parte deles. Mas o Tiririca é corrupto sem querer, e quando ele descobre que ele é corrupto, ele dá um jeito de, pelo menos, tentar não ser. Então o Tiririca merece um voto de confiança nessa parte. Caraca, você falou, negou, falou de novo, negou. Tô meio perplexo aqui. Café socrático. Fato importante, o Tiririca ganhou essa categoria? Como é que é o nome da cidade? Hoje em dia, político Mineiro. É corrupto ou palhaço? Hã? Eu não entendi. Não precisa entender, é só ouvir a risada da Dani no final. Eu tô com delay aqui, peraí. Eu ia falar. Caralho. Eu ia falar. Ai, Jesus. Eu ia falar que alguma coisa que eu diria que ainda não tinha chegado aí em tomatinhos. Tomatinhos? Tá com que eco. Relação escrota, cara. O nome da minha cidade é Tomatinhos, é isso? Brother. Porra, que média, Tiririca. Mesmo com o troféu, você não tem essa risada, né? Então o Tiririca ganhou, é isso mesmo? Não, pera aí, vamos computar os votos, atenção. Essa categoria foi 5 votos a 0 pro Tiririca, correto? Sim! Então, não. Enquanto nós analisamos 4 categorias, o Tiririca levou 3, Sérgio Malandro levou 1, ou seja... Cara, olha quem foi pra final, velho. Independente do que for, o Tiririca é o grande campeão do troféu, é isso mesmo? Por antecipação pela primeira vez, moleque. Por antecipação, não precisamos da quinta categoria para eleger... Tiririca, o grande campeão! Salva de palmas para o Tiririca! E é o seguinte, só para ninguém dizer que a gente roubou, vamos agora para a quinta categoria. A categoria Carlos Alberto! Que maluco, cara. Calma, Dine, calma, Dine. Eu tô com medo. Agora, o Carlos Alberto meio macabro. Agora, imagina você ver o Adnet, ouvir o Carlos Alberto e saindo correndo em tomatinhos. Então é isso aí, galera. Tiririca ganhou todas as categorias, competição, todos os rounds. É o maior comediante de todos os tempos. No Brasil. Fiquem agora com o grande hit, Florentina. Florentina, Florentina, Florentina, Jesus, você se tu me ama, pra que tu me serves? Ele falou, pode crer, meu, cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro. E-mails. E-mails. Muito bem, temos muitos e-mails aqui hoje, que estranho, porque não foi um podcast de verdade. Alguém tá querendo agradar a gente, cara, acho que nós vamos todos morrer num acidente brabo. A gente, às vezes a gente se dedica, estuda, faz pauta, grava um programa, e aí a gente só grava uma conversa e põe no ar e as pessoas acham ótimo. É. Isso é injusto, isso é muito injusto. A vida é assim, cara. Quanto mais você se prepara, mais medíocre é o seu resultado. Então não vamos jamais nos preparar, vamos fazer só cast na coxa nessa porra. Exatamente. Deu. Semana que vem, cast sobre problemas no mouse. Isso aí, moleque. É engraçado que meu mouse tá com problema, cara. Tem muito o que falar. Partindo então pra gravação de e-mails, né? Exatamente. Nós vamos tentar uma coisa nova aqui na Tanguinha Corp hoje. Na verdade, a gente só tá com preguiça mesmo. A gente contratou o casal Tico e Teco, a Fátima Bernardes e o William Bonner da Floresta, pra ler os e-mails. Quer ver o e-mail? Nessa semana. Vou então, deixar ele ler então. Exato. Vamos começar com o e-mail de quem? De Thiago França? Pode ser, pode ser. Então, Teco, é com você. Uou! E-mail de Thiago França. Acho que vocês concordam que, mesmo não sendo cast, ficou melhor que vários. Outra coisa, chegou o momento em que eu não sabia se era o Abraão ou o Búfalo falando. Aí, velho. Thiago França sempre participando aí do podcast. Sempre escrevendo muito também, né, cara? Cara, muito verborrágico. Prolixo. Verborrágico. Acabou falando a mesma coisa que a gente disse, né, cara? Que ficou melhor do que alguns casts bem preparados aí e tudo mais. Eu acho bom que vocês gostaram disso. Falando sério. Assim como os casts de discussão, porque... De discussão é foda. Discussão... É a excursão que não deu certo, desculpa. Não, porque, sério, abre uma margem grande pra gente, assim. A vagabundagem está sendo instaurada pouco a pouco. É o primeiro da série dos casts meio. Se preparem pra vários aí. O cast com 50 nunca vai chegar. Meu sonho é fazer que nem aquele jogo de luta pro 64, Play Fighter, 63. Ponto... Ah, que 63 e um terço, né? Que nem aquele os filmes do Led Nielsen, né, cara? Porra, corra que a polícia vem aí, 2 1/3. 2 1/3, olha só, vamos ter bate. Tudo bem, muito obrigado, Thiago França, você é melhor que seu irmão. Vamos agora ao e-mail de Davi? Davi, pode ser, e-mail de Davi. Nosso correspondente do Iraque, Tico, é com você. E-mail de Davi 8, Fortaleza, churrasqueiro de pôneis e clube herbolado. Clube. Feliz ano novo, Tangudos. Estava curtindo a vida e tomando meus bons drinks. Tentei lembrar da Tanguinha Corp, mas sabe como é, vocês não são especiais. De festa de fim de ano e churrasco não tenho muito o que falar. Me faltam 4 anos pra receber o grau de mágoa. Então estou buscando me resguardar ainda mais. Agradeço pelas dicas de não passar virada na praia e achei o funk do Pão de Alho bem legal. Se vocês estão pensando em pôr conteúdo no YouTube, poderiam começar de leve, pondo três como funk e resumo de round de episódio de troféu. Quanto ao podcast de educação, nunca dei aula fora do meu grupo de trabalho e estudo. E uma coisa que eu observava aqui é que o curso é voltado para publicação de artigos e pesquisas, ou seja, bastante pragmático e competitivo. Todo professor entrava para o curso como pesquisador. Dar aula era tido como uma obrigação. Muitos nem formação didática tinham. Como é muito trabalhoso elaborar uma aula e não há recompensa para quem faz direito, nem todos se empenhavam em passar conteúdo e as avaliações tinham um nível bem mais alto que o de dar aulas. Índices de reprovação altíssimos. Havia uma restrição de bolsas, estudos e reprovações. O curso recebia muitas bolsas, mas não havia tantos candidatos que pudessem preenchê-las. Daí, alunos de outros cursos recebiam e trabalhavam aqui e se foi observando que isso acabaria gerando problemas. Óbvio. Esse perfil vem mudando há alguns anos, justamente pela proposta de reúne do governo. Agora, todo professor novato tem que passar por um curso de formação pedagógica. Há uma preocupação de reduzir a evasão. O número de vagas aumentou, entre outras melhorias, apareceu o ENTEI para dizermos. Tá tudo bem agora. Porém, como foi discutido o programa sobre medidas que aparentemente beneficiam os alunos, o aumento das vagas em pouco tempo não foi bem visto pelos próprios estudantes, sem dar tempo adequado para a prova, para a nova formação dos professores. Podcast 38,5 foi bem divertido. Deveriam fazer um especial desse tipo mais vezes. Podcast sem pauta ou temas também são interessantes desde que o assunto surja de forma engraçada e espontânea, como aconteceu. Aguardando o tão esperado do troféu 39, só lamento a derrota do segundo duelista do segundo round. Estava torcendo para ele e é uma pena que não tenha vencido o torneio. Até mais. Olá, final. Eu gosto do Davi, cara. Ele pega o espírito das piadas, entende? Sim, sim. Davi é um cara que adotou aí o espírito da Tanguinha e aplica-o com maestria. Mas parabéns, Davi. Você é um clube bolado, cara. Mesmo sem saber exatamente o que é um clube. Exatamente. Poucas pessoas vão entender o que você disse no e-mail, né? Eu me incluo nelas. Tô aí apoiando o que você falou. Mas parabéns pelo e-mail grande. Não, mas você tenha me xingado. Parabéns, Davi. Não, mas você falou da questão de professor de mestrado e de doutorado que vai dar aula na graduação e caga pros alunos. Isso é muito verdade. Eles consideram graduação uma coisa menor. Eles não queriam estar ali, mas por obrigações contratuais, provavelmente eles têm que dar aula ali. E aí eles descontam a frustração de uma vida nos estudantes idiotas que estão ali. Uma vida? É, não, não, eu tem que fazer papel de palhaço aqui, então foi por isso que eu disse isso, tá, Davi? Considero que eu falei antes, o bode me deu aqui, o mini esporro. Não, não dei. Mas sacanagem. Sacanagem. Porra, eu tô sendo palhaço de novo, cara. Você não me entende, porra? É que eu não sei, cara. Sem o bluff aqui, eu não sei pra quem eu posso sacanear, entende? Eu fico sem foco. Ah, você se sente sozinho, né? O lado bom de ser gay. O lado bom de ser gay. Não adianta, cara. O bluff não vem, mas ele já contaminou nossos corações, cara. Com licença. Enquanto tiver só o coração, tá ótimo. Terceiro e-mail, terceiro e-mail. Terceiro e-mail, mais uma vez, Teco, é com você. Não vai nem falar de que é e-mail, porra. Terceiro e-mail do nosso amigo Elias Matos, moleque. Elias Matos aí que ficou de mandar um e-mail de 15 parágrafos. Arregou, não mandou. Mas ainda bem, porque ia ser o Puff que ia ler, aí parece que o Puff descobriu lá a armação pra cima dele e aí sumiu. Desapareceu, entendeu? Deve estar em algum bueiro o Puff, fazendo sexo com o negão. essa é a minha mente, rapaz. Não, não, não, não fica me censurando, não. Então, vamos gravar logo. E-mails aí com o Teco, com o nosso amigo Puff. E-mails de Elias Matos. Elias Matos mandou e-mail pra gente, diz: olá pessoal, Vicky Tanguinha. Estou enviando minha retração, mas a mesma será curta por pedido do Puff, conhecido como Sakura. Gostei muito do podcast. Se a galera do podcast achar mais cômodo, eu acho que vocês poderiam colocar um podcast desse tipo como se fosse troféu a cada 10 minutos. Ter um. Aí não teria um tanto trabalho para editar e tal, beleza? Todos com o cast de Sétima Torre, F2. E não entendi porque o rapaz pediu pra expulsar o Léo, só pelo mesmo ter 12 anos. Se bem que ele parece um tanto torgado, principalmente quando respondeu se havia passado de ano. Porra, Pokémon Black, isso é tão bizarro. Tipo episódio do suicídio do Mickey Pans. E gostaria de saber por que terem pessoas da Etiópia, Suíça, África do Sul e Sudão que estão curtindo também a Pop no Facebook. Percebi isso quando estourou os curtir e passou mais de 1000. Ah, vou ver se mando uns jogos pra galera do cast na Steam, mas não espere jogos de $60, sou pobre. Um abraço e até semana que vem. E porra, só um e-mail? Terei de mandar toda a edição, carinha triste. E obrigado pelos fogos e aplausos no cast 38. Melhor podcast e melhor participação do Plus. Hoje. Plus, por que você tá bolado, cara? E pra fechar, Olha só, Elias falou muita coisa, mas a parte principal é jogos no Steam. Eu quero Bastion, hein? Fica a dica. Bastion? Qual é o jogo mais caro do Steam, cara? Não, mas ele falou que ele é pobre, não pode pedir jogo de $60. Até 60, $59,90 tá valendo, pô. Ah, é? É. Porra, nem existe um jogo de $59 no Steam. Tá, pode ser 58, então. Pega o Call of Duty, que deve ser caro pra caralho. O Modern Warfare lá e tá bom mais tamanho. Mais novo, isso. Exato. Como que é isso? Eu quero Bastion e o Puff quer o quê? Tem algum jogo da Sakura? Não sei, alguma coisa bem afeminada. Ele vai curtir. Vai curtir. Ou com um cara muito forte sem camisa. Jogo de Esparta, talvez. É isso, moleque. Chama isso, Puff. Sério mesmo. Esse vai ser jogo barra filme pornô pra ele. É isso aí. Acho que a leitura de mente foi boa por hoje, né? Muito obrigado, Tico. Muito obrigado, Teco. Muito obrigado, Teco. Sem efeitos no final. Vamos só acabar isso daí. Ah, não. Calma aí. Tem que explicar também quem são os africanos, os sudaneses. É sudaneses? Ah, sim, exatamente. Ele falou que tem gente ouvindo aí. Da Guia Corte. Vou te dar a dica. Procure por Gap Ninja. É isso aí, é só ele mesmo. Gap Ninja. GapNinjas.com. Fica a dica. Fica a dica. Na correria, vida louca, tipo Teco. Tic-teco. Tchau, pessoal. E aí vai. E maintenant, la demi-finale. Mussum versus Tiririca. Pô, por que você não falou versus em francês? Ai, eu me confundi. Então tá, de novo. Bom. Ai, cacete. Parraporte. É parraporte. Hã? Esse verão resolvi fazer algo. Posso? Vai, por favor. Tô bem maluco. Alguém peidou na casa do Jardel, por isso que ele tá rindo.